97. Só falo vou ficar. Corinthians aloprar. O Palmeiras vai ser minha piada. E o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, no Extra você faz economia de verdade. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Sejam bem-vindos. Aê. Ai, nós. Oi, o Ale veio, hein? Que milagre. Chegamos. Nossa, tem convidado especial hoje. Rudy Landucci, uma salva. Aê. Hoje não tem apresentação no Folga Hall. Nossa. Você é pilantra, Soma, porque... Eu sou isso, pilantra. Do contrário, você não faz essas piadas. Você chamou de pilantra. Com a lei, você não faz essas piadinhas. Cada um asa cobra. Você não faz de pilantra, você é louco. Olha o RG, olha o RG aproveitando o momento. Hoje é dia de pagamento, tá todo mundo aí, pô. Olha a estátua de Búzios aqui aproveitando o momento aqui pra dar uma estilingada na galera. Tô de olho. Ô, Sombrita, ontem foi open bar de reserva, hein? Você ia mudando de canal pra ver se achava um titular, tava difícil, hein? Só reserva. Tava feio, hein? Open bar de reserva. Open bar de reserva, só tem problema. Falou Open Palmeiras, bar de reserva. E o vinagre do Dele. E no jogo do São Paulo, eu vou te falar uma coisa. Era, bicho, eram as piores bebidas sendo servidas. Era um horror, né? Mas você sabe que talvez... Aquele uísque de fundo de... né? Mas você sabe que talvez tenha uma explicação pra aquela formação do São Paulo, né? Com... pessoas que estão entre nós e algumas que já partiram, né? Tem alguns ali que estão mortos, né? Porque parece que o São Paulo já tinha informação que os dois jogos seriam no Morumbi, como que serão. Vergonha, hein? E vergonha, aí, ser primeiro ou segundo, tanto faz. Tanto faz, né? Que vergonha, aí deu aquela vacalhada. Mas é um absurdo isso, né? Wellington. Oh, então, aproveitando, vamos às manchetes, vambora. Né? E abordando. Sim. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Ô, Sobre, então ficou assim, ó. Só, só antes da manchete, rápido. Não, você. Eu queria perguntar uma coisa. Peraí. São Paulo ganhou, Sônia? Ai, se é o Corinthians, viu? Peraí, o São Paulo ganhou? São Paulo ganhou, ontem ganhou. Mano, o Corinthians ganhou? Corinthians ganhou. RG, o Santos ganhou? Sim. Ah, não. Então, só pra saber. Vamos lá. Vai lá, São Paulo. Aí, Dodô. É, mas continuam em primeiro, viu? Perdendo tudo. E é primeiro lugar. E outra, e temos um pau em vocês, viu, trouxa? Só lembrar. É bom lembrar. Já que ele quer lembrar as coisas... Tá zoando o Sombra, hein? Não, não. Você. Nós ganhamos do teu time lá. Boa, Dodô. É, passamos o rodo lá dentro. Não. Vocês acharam que tava ganhando o jogo, nós fomos lá em 2 minutos resolvendo o jogo. Boa, Dodô. É uma chefe de São Paulo, hein? É, então, não falei nada. Não falei quem é. A pessoa gasta dinheiro com faculdade. A pessoa vai, trabalha nos mais tradicionais veículos de comunicação, cria uma marca, uma voz marcante do rádio, como Evidente. Cláudio Azedão, para ser achincalhado dessa maneira, eu não acho legal. Esse Dani, é um Olha isso aqui, ó, Sobra. É um dos maiores trouxas que eu já vi na minha teste, vida. Teste, som, teste. Teste, som, olha que voz gostosa, né? Vou pedir um favor. Tira a batata da boca, eu vou falar. Fala onde é que eu vou colocar ela. Olha aí, juiz. Ah, juiz. Olha, tem uns que é batata palito, tem outros que é aquela batata... Aquela batatona. Aquela batata... Recheada, cara. Recheada, com estrogonofe. Ai, quero batata aos murros. É, aos murros, é. Ô, Sombra. Oi. Então ficou assim, ó. É, domingo, 2/4... 16 horas, Linense São Paulo. E depois, no sábado, 8/4, também às 16 horas, São Paulo e Linense. Os dois jogos no Morumbi. Eu repito aquilo que vai ser dividido meia-meia a renda. Olha, Linense. É uma coisa, é lamentável, é ridículo. Talvez eu, aqui entre nós, que seja o que mais fala a respeito disso. O São Paulo até então não tinha sido beneficiado dessa maneira. Quem mais fazia uso dessas trocas de mando, essas trocas de campo, etc. era o Santos Futebol Clube. Flamengo, né? Fez bastante também, né? Sim, mas falando aqui do futebol paulista. É. O Santos geralmente pegando esses times pequenos e mandando aí pra jogos no Pacaembu, que é a mesma, praticamente a mesma coisa que você jogar na Vila Belmiro. E eles ofereceram isso pra Ponte Preta. É que a Ponte não quis. Então... Sério? Sim. Eu sempre fui crítico. O Santos propôs isso. O quê, mano? Não sabia que tinha proposto. O Santos propôs pra Ponte Preta aí jogar as duas partidas agora das quartas de final no Pacaembu. Mentira. As duas partidas ali. A Ponte não quis. A Ponte falou, vou jogar em Campinas. Uma coisa é eu ser apaixonado e fanático pelo meu time. A outra coisa é ser idiota. Eu jamais vou contra aquilo que eu mesmo prego aqui há muito tempo. Prejudica o aspecto técnico do campeonato. Porque quer queira, quer não, existe a possibilidade, sim, de um time pequeno eliminar o time grande no seu... fator mando, né? Exato. Aí você fala assim, mas dizem que o cara lá do Linense falou, não, mas lá só vai ter também torcedor do São Paulo. É verdade. Provavelmente 90% vai ser de São Paulinos, é verdade. Mas, bicho, quem treina lá, conhece o campo, a atmosfera, o local... É o Linense, não é o São Paulo. Isso prejudica o aspecto técnico do torneio. Isso aí favorece? É lógico que é favorecimento isso. Agora, torço pelo meu time, óbvio, amo o meu time. Mas eu não posso deixar de criticar isso. Não posso deixar de criticar. E a crítica é basicamente em cima também... a maior crítica é em cima da federação. Porque a federação deve ser a primeira... Falar que não pode. E a proibir isso. A né? proibir e impedir isso. Ah, mas é a sobrevivência dos times do interior. Tá errado. Gente, se você tem que prejudicar o aspecto técnico do campeonato em prol da sobrevivência, então, meu amigo, significa que há times que não podem disputar o campeonato. É isso aí. Não podem nem tá aí disputando o campeonato. É ridículo isso. É ridículo. Horrível. Porque senão amanhã, você tá na Série A, etc. Ah, mas meu clube tá com problema financeiro, tá quebrado, etc. Ah, então eu posso jogar duas em casa? Sim. Vai vender. Começa a vender, né? É a lei de sobrevivência, que nem nós aqui, que tem mais audiência sobrevive, quem tem menos morre. É a lei de mercado, gente. Você não tem capacidade para ter um time de futebol e disputar o campeonato com regras iguais a todos, para todos. Não pode disputar. Engraçado. Ah, mas tiraram tudo que os pequenos podiam, tinham antes, etc e tal. Cara, mas a culpa não é do torcedor. Ano passado já aconteceu isso. A culpa eles é das federações. Ia tomar uma atitude, né? Esse ano aconteceu a mesma coisa. É ridículo. Ano passado já aconteceu isso, foi vergonhoso. Esse ano de novo. Do ponto de vista esportivo, eu assino embaixo tudo que você falou, Sombra. Agora, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Você falou dos pequenos, né? O Linense pagou para jogar o Campeonato Paulista. Ele só não teve prejuízo em um jogo, foi contra o Palmeiras, que inclusive ele não jogou em Lins. Tá. Ele vendeu o mando. Foi o único jogo que ele não teve prejuízo. Agora, essa é uma realidade que afeta muitos clubes, a maioria dos clubes do Brasil, inclusive alguns grandes. Então, esse não é um privilégio dos pequenos clubes. Tem muito clube grande, importante, de camisa, que está devendo para Deus e o mundo. Por má administração, então, né, então, o que acontece? Não por falta de torcida, sim, né? Sim, por são coisas diferentes, né? Aliás, administração ruim também do Linense, porque ele devia trabalhar dentro da realidade do seu orçamento. Dele, exatamente. Ó. Só que, entre o time ficar devendo para jogador, devendo para funcionário, família do jogador que passa necessidade, e vender o mando, eu sou favorável ao cara... pagar os compromissos que ele tem. É que você está pensando no lado das pessoas, mas dos envolvidos. Essa é uma realidade que afeta a grande... Hoje em dia, muita gente paga para praticar o futebol. Muita gente, muito clube, mas a maioria. Mas, Ale, e a aí gente é o seguinte, não pode ver por essa ótica. Não. Não, o lado esportivo eu concordo. Agora, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Mas, é muito fácil a gente falar, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. A realidade dos clubes, da maior parte dos clubes do interior de São Paulo... como do Brasil, é essa. E o cara tá fazendo o quê? Ele tá pagando o que ele deve. O Linense vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, então ele tá garantindo esse orçamento. Então, assim, do ponto de vista financeiro, é muito delicado. Porque daí ele, vou jogar em Lins. Podia ser até que tivesse mais chance. O Aldax jogou em Osasco as quartas de final contra o São Paulo no ano passado e eliminou o São Paulo. Sim. Então ele teria mais chance, provavelmente. E mesmo depois com ele 90% vendeu... de São Paulinos. Agora, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. E eu sei o que é ficar sem receber. E eu sei o que é a realidade dos clubes mais pobres. Mas é que você está falando do ponto de vista do jogador, do assalariado, sim, sim, da necessidade. Aí eu até te compreendo. Mas o que eu penso é o seguinte: se eu tenho um clube o qual não tem capacidade financeira pra atuar num campeonato, eu vejo lá, olha, então, não posso tchau, atuar velho. No campeonato. Eu tanásia pra esse então, time. Então, eu já não vou deixar acabou, esse jogador né? pendurado no salário, bom, então, porque eu já não entro nem no campeonato. Bom, se quem então, tá devendo, pode, é verdade. Se quem tá devendo não pode participar do campeonato, vão sobrar três times. Não tô dizendo quem tá devendo. Acho eu tô falando não, assim, olha, eu tenho aqui o Campeonato Paulista. Eu tenho como atuar no Campeonato Paulista, eu falo assim, não tenho dinheiro pra atuar no campeonato, então não vou nem montar um time, entende o que eu tô dizendo? Então vai ter pouco time mesmo. Ah, mas porque o negócio é o seguinte... muito time vive essa realidade, Sombra. Muito time. Mas pequeno. Mas você não tem campo, não pode ganhar. A federação que banque. A federação que banque. A Globo que banque. Lógico. Quem patrocina o campeonato que banque. Agora, a gente não pode... Mas você concorda? Esse é o mundo ideal, não, que não é o mundo acontece. Ideal. Tudo bem, mas a gente não pode também ficar aqui passando a mão na cabeça do que tá errado. Gente, Sombra tem razão. Não tem outra discussão. Se eles não têm como, tchau, velho, tchau. Ah, mas vai morrer, morre. Que morra. Único fator. O mundo é assim. Que tem que ser avaliado. Não é igual o mundo animal? Os fortes sobrevivem, meu amigo. Desculpa, é assim que funciona. Mas o único fator que tem que ser avaliado aqui, Domênico, é a parte esportiva. Ah, mas eu não tenho condições, eu vou vender o mando pra pagar minhas contas. Desculpa, então não tem que estar no campeonato. Eu também acho. É triste falar isso, mas isso daí compromete outros times que estão envolvidos na competição. Porque, pra quem não se lembra, o regulamento diz que os pontos continuam a ser somados aí, durante a competição. Tá, tem tudo pra fazer 6 pontos. O São Paulo, eu tenho certeza que vencerá as duas partidas por estar jogando dentro do Morumbi. Poderia vencer certeza. Se estivesse jogando lá no campo da Linense? Poderia vencer. É, mano, não, mas poderia vencer da mesma forma. Lógico. Mas, Domênico, se não é como ilegal, Aldax, é imoral. Como o Aldax eliminou o Corinthians na Arena Corinthians. Aí que tá, mas era um jogo só ali. Era um jogo só. Tudo bem, mas então, quando você tem um jogo só, é muito mais fácil de acontecer esse tipo de acidente de percurso do que quando você tem dois jogos. Concordo. Então, na minha avaliação, é extremamente nojento o que aconteceu, nojento. O São Paulo jogou a isca e o Linense caiu. Abraçou lá e falou, beleza, tamo junto e é nóis. É absurdo. Mas quem disse que o São Paulo jogou a isca? A partir do momento que... O Linense que pediu pra federação... não foi o São Paulo, eles não. Eles poderiam ter pedido pra jogar no Pacaembu. Mas eles não quiseram, sabe por quê? Ah, mas o Morumbi é o dobro, né, mano? Não, e tem que pagar aluguel de campo. Quando caiu no colo do São Paulo, o São Paulo ofereceu facilidades. Volto a falar aqui. Mas caiu no colo do São Paulo. É, caiu no colo, porque é conveniente. Claro. Porque é conveniente. Mas você quer que o São Paulo vá assim, o negócio é o seguinte, é um absurdo. Volto a falar aqui, se não é ilegal, é imoral. Não, totalmente imoral. Eu concordo com o mano, hein? E a única parte que interessa nessa discussão é a esportiva, que se dane as contas da Linense. Ou do Linense. Mas é verdade, Ale. É um campeonato que você pode estar colocando em xeque o restante da campanha dos outros, porque o São Paulo pode somar 6 pontos aqui de maneira grátis praticamente, vai beneficiar aí muito, e o São Paulo pode alcançar, por exemplo, o Palmeiras tem 25 hoje na classificação geral, o Corinthians tem 24, tá na cara que ambos devem ganhar. Mas e se os dois não vencerem as duas? E se perder uma e ganhar outra? O São Paulo tem 20, mas o São Paulo já vai pra 26. Olha, já vai pra 26. Então, com todo respeito, é um absurdo. O São Paulo tá na dele, a situação da Linense aí, ou do Linense, é ridícula, é vexatória, e mais vergonhosa ainda, é a postura da Federação Paulista em admitir isso daí. Ah, mas é porque a Federação isso é inversão de mando. A Federação ganha 5% o campeonato, Ale, o Campeonato Brasileiro já impede esse tipo de conduta. A partir desse ano, o Campeonato Brasileiro, a CBF não permite isso. A CBF, a partir desse ano, já não permitirá isso. Então, é uma vergonha, repito aqui, porque nada contra o São Paulo. O São Paulo tá na dele aí. Ele foi esperto e o tonto do outro lado que aceitou. Mas, volto a falar, isso é ruim pro esporte, tá certo? Isso daqui é uma vergonha. E ninguém aqui poderia estar admitindo esse tipo de situação. Mas, do outro lado, não é o tonto que aceitou. Do outro lado, é o clube que, na verdade, não foi tonto, né? Ele sabe que não vai ganhar mesmo. Então ele tá apostando mais em rechear o cofre. Mas então, Sombra, ele não foi tonto, como exemplo, né? Eu pego como exemplo o Brusque. O Brusque na Copa do Brasil, eles poderiam ter feito uma manobra, não pra jogar no campo do Corinthians, mas pra jogar num estádio maior, próximo à região deles ali, pra lotar de corintianos, Domênico Gatto. E o próprio presidente do clube falou, eu sei que a minha situação financeira não é fácil, eu sei que eu poderia vender esse mando aqui pra qualquer outra cidade aqui do lado, arrecadar uma boa grana com a renda e ganhar um percentual já antes mesmo de saber a renda, já ter esse percentual por estar levando o jogo grande aí pra essa cidade, mas o cara não quis, ele jogou num campo pra 4 mil pessoas. Mas é um milhão, olha, né, durante mano? O programa, a gente... Todos os times aqui já aconteceram isso. Durante o programa desenvolve mais o assunto, porque é um assunto. É o assunto, é um dos principais assuntos hoje do Campeonato Paulista, é esse. É inegável. Seu Bento, que mais aí do tricolor? Para completar, da Cueva, ainda sem previsão de volta, viu? 15 dias. 15 dias? Fala aí de 15 dias. É uma pequena lesão, né? Um estiramento lá. Estiramento de grau 15, leve. É leve. Mas estiramento, Mota? Você já teve estiramento de grau leve, Ale? Não. Nunca? Não muda, Mota. É estirimento que você fala. Estirimento, desculpa. Hoje em dia, na categoria subóbito, todo estiramento e toda lesão de grau. Mas muito nem no grave. Auge ali? Muito alto. Muito, nem muito. No auge você teve estiramento? Ah, no auge eu tava protegido pelo álcool, né? É. Ah, anestesiado. Anestesiado. E seu Bento. E o São Paulo não levou gol ontem. É verdade, parabéns ao São Paulo que não levou gol ontem. Que noite. Não, mas peraí, aí cabe também justa causa pro meio campo inteiro do São Bernardo e ataque. Você não conseguir marcar um gol com o Denis no gol, Lugano e Lucão na zaga, ô Domenico Gatto, isso aí é justa causa. O Wellington e o Wesley na balança. Mas eu repito. Tem razão, você tem razão. O Lugano... eu entendo todas as críticas que vocês fazem, mas as partidas mais seguras que o São Paulo teve defensivamente foram partidas com a presença do Lugano. Tá tendo Catrina aqui. O Lugano dificilmente tenta sair jogando pra enrolar, pra driblar adversário. O Lugano é o que mais joga sério ali. Cara, eu acho que poderiam abrir um precedente no futebol paulista. O Lugano poderia entrar armado no campo. Se o atacante passar, ele mete bala. Mas ele resolve, mano. Sai jogando com a mão. Ele não brinca. Um jogo horroroso, onde fiquei muito decepcionado pela atuação do jogador Shailon, porque muitos torcedores falam: ah, mas olha, o Cueva tá machucado, por que que não dão chance pro Shailon? Fraco. Aguerrido, mas uma péssima partida. Tecnicamente, uma partida horrorosa. Coitado do moleque, velho. Não é isso, mano. Nossa, como ele é maldoso, você viu, Benjamin? Não, ele já fez ótimas partidas, né? Não é isso, mas é uma partida tecnicamente muito ruim, que mostra que, de repente, o Rogério, quando não vinha escalando ele, é porque mostra que o cara ainda não tá apto a chegar, sabe, né? Vendo e ser dia a dia, né? Reserva imediato do Cueva. E na coletiva final, acho que o Rogério, isso é uma interpretação minha, né? Uma interpretação muito minha aí. Acho que o Rogério, ele passou o recado pra direção do São Paulo, tipo assim, olha, não é porque veio esse que não precisa vir também o Everton Ribeiro. Seria muito bem recebido aqui, né? Acho que fica o recado de tipo assim, seria legal ter o Everton Ribeiro sim, mesmo com a chegada do Tomás. E fica também o recado pro torcedor, de que maneira? Passa a mensagem. Se falou do Everton Ribeiro, é porque passa a mensagem que há algo. O diretor do São Paulo, José Jacobson, ele falou o seguinte: ah, mas ele precisa pensar melhor no salário, etc e tal. Então é porque há uma conversa de salário, etc e tal. Vou te dar uma informação quente agora. Fervendo, eu tava no telefone. O São Paulo não estava no páreo, não. São Paulo entrou forte no páreo. Mas vou dizer, o negócio está praticamente... selado com o Flamengo. Com o Flamengo. Também, ok. A janela aqui fecha dia 4 de abril. Everton Ribeiro joga a final lá, ele está disputando o campeonato em Dubai. Não está 100% certo, mas está de 0 a 10, 9... E 99. 9. Tá bom. Ok, porque o Rogério sabe, o Wilson não sabe, hein? Que... Não, beleza. É isso, repórter, parabéns. Se você tivesse aí 10% de chance de sobreviver, você ficaria feliz. Se fosse 0,1, você ficaria muito triste. Pelo segundo bem, já tem 10% de chance do Everton Ribeiro jogar no São Paulo. 90% é do Flamengo. Mas quando você abre o leque, Sombra, é uma situação muito complicada. Se o cara faz um negócio na surdina, é mais fácil. Que aí é você, o atleta e o empresário. E quem que você acha que abre pra imprensa? Então, é o próprio quem empresário. Quem você acha que liga pro Benjamin falando, tô fazendo isso e aquilo? Não, geralmente costuma ser o próprio empresário. São mas Paulo não tem é. Algumas transações que acontece do jogador vir e ninguém fica sabendo. Cai como uma bomba. Por exemplo, o Lucas Prato, quando ele veio pro São Paulo, com a surpresa. Com a surpresa. Aconteceu um negócio na surdina. Agora, quando você tem um jogador do pilate do Everton Ribeiro, que você fala, tá aí, tá pra voltar. O empresário dele, ele nunca esteve tão próximo do futebol brasileiro como ele tá hoje. Entendeu? Os caras começam a ligar. Aí você vê um Alexandre Matos aí que tem um cheque lá em branco pra poder assinar, fala, quanto você quer? Você vê o Flamengo, que também tá investindo pesado. O São Paulo, que agora vendeu alguns jogadores aí também, tá com o caixa recheado. Então... É que quando a cúpula do jogador... Tá na cara, mano, que vai acontecer o leilão, né, RG? A cúpula do jogador, ela sente que existe a possibilidade do leilão, ela vai fazer isso mesmo, cara. E no caso do Rogério falar ainda do Everton Ribeiro, eu acho que o Rogério é consciente de que sem qualificar mais o elenco, é impossível que o São Paulo ganhe algum título esse ano. sabe que vai competir, mas não vai... É, título nacional, difícil, né? Você sabe que difícil. Tem uma... Mas sem, não, mas sem qualificar também, o RG, mesmo mata-mata, mesmo torneio de mata-mata, porque chega no mata-mata, você de repente não pode contar com algum dos seus melhores jogadores, o declínio técnico é evidente quando você não tem... E rápido, né? E rápido, né? Lógico. Porque o São Paulo, o estilo de jogo do Rogério cansa muito os caras, velho. Você sabe que tem um... Faz um jogo ótimo e o outro, o cara tá baleado. Belo comentário, né? Belo. Olha, cravou na hora certa, né? Véio. Parabéns, Zé Mota. Ele que falou. Não, não, você cravou certo. Olha, eu só fui em cima da lei. Você quer um... Pra quem gosta de número, tem muita gente que gosta de analisar o futebol com números, né? O Denis é o único goleiro do São Paulo que passou um jogo inteiro sem sofrer gol no Campeonato Paulista. Olha aí. Ótimo. Então, por essa parabéns avaliação, ao Denis aí, hein? O goleiro é o único que conseguiu. Esse é o quadro Análises Rasas. Isso. Ah, com certeza, meu Deus, sombra. Chupa, Pudim! Vai lá aparecer, você vai lá pro bar! Vampir, vai! Vai, Marcelinho! Você, os advogados! Não sei quem mais. Vai alguma TV hoje, vai jogar trouxa! Pra casa do cacete A4 lá! Vai ter que pagar 100 conto pra alguém entrar no estádio pra ver essa porra vai, que você trouxa. Vai, trouxa! Chupa, Vampeta! Chupa aqui, ó! Trouxa! Isso! Trouxa! Seis vezes! Rebaixado! Vai lá, Pelinho! Pode falar o que você pudim. Quiser! Pudim! Ô, Pudim! Vai vocês, seus advogados, seus trouxa. Ó, oh, fala uma lado feliz, né, Mota? Do mundo. Nossa, velho. Onde foi lindo? Que lindo. Meu Benjamin que chega no grupo e fala: o Aldax não cai mais. Segundo tempo, gol do Aldax. O Benjamin não espera. Na mesma hora do gol do São Paulo. Na mesma hora. Na mesma hora. O Benjamin não espera acabar o jogo. Deixa ele voltar esse trouxa que eu vou falar na cara dele. Ele se atirador no grupo. Eu chupo, Mota. Chupo, o Vampeta não caiu. O Vampeta não caiu. Um minuto depois, tome. Trouxa. Levou sapo. Lá na Vox lá. O cara de sapo gordo, Vox, levou lá Vox, coisa, pra ele falar lá. O Mota, porque o Mota tá sem tomar lapada. Vai lá, trouxa. Ele tá sem tomar madeira. Vem os caras de Barueri que é você mais lá. Então, o Santo André enfia na lapada. Ó, finalmente. É nóis, Santo André. Virada, é nóis, Santo André. E de virada. Ramalhão. Ramalhão. Mota. Entrou com bola e pinga. Eu falei com o Marcelinho. Falei com o Marcelinho, o Mota não fica cara de traquinas. Desde a última lapa. Vai, traquinas. Vai, boca ali beija a lapa. Vai, traquinas. Dá uma boquinha beija lá. A rua gostou, né? Não sentia prazer há 3 anos já. Ô, pingão. Ô, Vamp, o que aconteceu? Tava conversando com o Marcelinho. Eu vou contar pra você rápido. Tem uma vez. Trouxa. Eu caí com Vitória também, né? Caiu com Fluminense também. Tava com Vitória lá. Jogava lá no Vitória. Eu, seis vezes você caiu. Jogava eu, Marcelinho. Foi 6 vezes que ele caiu. Ricardinho. 6. É mesmo? Ó, pera aí, ô Vampeta. Você não jogou com o Ricardinho nem com o Marcelinho no Vitória. Eu tava jogando no Vitória, eu, Marcelinho, o Ricardinho. Olha a história aí. A gente agora caiu. Tu vai cair jogar na segunda divisão. Pera aí, ele. Chama ele pra jogar. Peraí, Sapuguei. Oh, vai lá, ô. Sapuguei. Ô, Pudim. O Pudim de pinga. Vai lá pro balcão, hein? Vai chorar no balcão, hein? Porque ele. Né? O Mota tem a boca da Enem desde o Brasil, né? É que eu tomei anestesia. Ele pode ter a boca que quiser, mas chupa que você tá rebaixado. Isso não muda o fato de você estar rebaixado e chupar gostoso. Ah, eu fui no Brasil. Ano que vem, vai jogar pra ninguém. Só que ninguém. Nossa. Ninguém. Vai cobrar 100 reais. Eu fui no. Eu não fui precisa no... nem ter polícia, né, cara? Meu, eu pagava 100 pra ver a cara dele ontem, velho. Vai contar a história aqui, nossa senhora. O Vieira Tarta. Ele devia estar no bar também, né? O Vieira Tarta também. Tava no anestesia. O Sombra. O Vieira tava? Onde que eu tava, o senhor vendido? Eu tava só quando eu caí com Vitória. Você vai jogar Série B, velho. Você vai jogar. Você caiu em todos os lugares que você passou, velho. Você percebeu, eu caí com Vitória. Dá pra contar essa história rapidinho, cara. Não, tava vai, eu chega. No Vitória, eu, Marcelinho, Ricardinho. Caiu. Se eu não tava, o Marcelinho não jogou no Vitória, caramba. Tava lá. Aí, ó, o Vitória caiu, eu falei... Aí eu digo, né? Eu digo lá. Aí eu digo assim, se o Vitória não cair, a gente vai fazer a festa no Pelourinho, só com a mulherada, né? Eu digo, aí o Ricão falou... O Ricão jogava também, né? Aí o Ricão... E como falou assim, então tá, eu falei em colombiano, que ele fala em colombiano, né? Ele falou, tá bom. Aí só que a gente tem ramado já com um monte de mulher no Pelourinho. Aí a gente foi, né? Caiu, eu digo, vamos lá. Chato pra cacete, hein, cara? Aí eu só com a história, com a história. Chato. Quando chegou... Tem mais história do que lençol de motel. Peraí, ó. Vou ficar faltando na rádio aí, peraí. Ó, quando... Quando chegou no Pelourinho, o Rincón tava calado pra ir embora. Não. A mulher achou que fosse, ela achou que fosse um berimbau, acredita lá. Gostou? Anaconda? Você gosta de um, né? Como você presta atenção na Lapa? Gostou da história? Você gosta, né? Vai, borboleta gay. É, então, vai. Ele é borboleta gay, é o que você quiser. Mas você tá rebaixado. Chupa. Sabe o que é melhor do som? Ele me olha com cara de ódio. É, tá com raiva. Ah, entidade, olha. Tá, pode aproveitar. O Sombra, definitivamente. Pera, ontem o Sombra ganhou um dos melhores presentes de aniversário da vida dele. Nossa, foi sensacional. Eu vou dizer uma coisa, foi legal. Foi legal. Ô, Dodô, foi mais legal que na hora que saiu o gol de São Paulo, logo em seguida saiu do Santo André. Rapaz, foi imaginando. Na hora que o trouxa colocou o trouxa narigudo, explica ele colocou fez. No nosso grupo. No WhatsApp do nosso grupo, chupa ele colocou bota, né? Chupa moto, Vampeta não caiu, aqui é o Dax. Falou, aqui é o Dax. Mas, olha, eu vou dizer. Mano, um minuto depois. Mas o engraçado, Dodô. Mas o Benjamin é muito trouxa. Ô, Dodô, né? O engraçado ontem é que tem alguém, né, que só critica, só critica o Romero. Solete, né? Critica. Aí o cara fez um gol. Romero. O cara aqui do programa, né? O Romero fez gol. Tem mais produção, alguém aqui? A produção deitando, né? Ih, rapaz! Aí em seguida, né? O Benjamin foi zoar também. E aí? Ele chupa, né? Aí depois o Aldax tomou gol, né? Cabelo de boneca também, né? O Romero entrou pra chutar o porco. Já tava tudo resolvido, 2-0 o jogo. Então, aí quando o Romero entra contra o Brasil... porque jogou com um a menos, tomou um gol, etc e tal. Agora quando o Romero entra primeiro e faz o gol dele, no ano, os caras estão comemorando. Ale, deu o braço a torcer, você tá brigando contra fato, velho. Chora que tá feio, hein? Corinthians. Chora mais que tá pouco, hein? É o terceiro gol. Tudo tem um porém quando é o Romero. Primeiro gol pois no ano contra a pior defesa do Campeonato Paulista, os caras estão comemorando. Ué, pois é, se não tivesse feito, o senhor ia estar falando do caminhão. Ele fez. E um gol sem querer, um gol... que ele errou o chute. Guardado as proporções... Me lembrou muito o gol do Marcelo aí, contra o Paraguai. A seleção brasileira contra o Paraguai. Basaleu. Foi no gol de lá, tá certo, mas foi uma enfiada, tá certo, Domênico Gato? Foi uma enfiada em que o Romero dá uma cavadinha por cima do goleiro. Cavadinha por cima do goleiro. Sim, diga lá, Ben. Vou passar aqui, ó. Corinthians começa o Romero falou chupa também. Ali quando ele fez o gol. E aí beijou a bandeira do Paraguai. Olhar. Eu vi lá, ele pegou, né? Pegou a bandeira do Paraguai, ó, torcedor. Botafogo, lá em Botafogo. É sabadão, 6:30. E o outro jogo, o jogo da volta na Arena Corinthians, domingo, dia 9, às 16 horas. Engraçado da rodada da semana que vem, a volta tem um jogo na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Ah, o que eu acho legal, cara, quando você consegue pulverizar esse tipo de situação. Porque aí você não tem aquele conflito de interesses, você consegue acompanhar todos os jogos. Qual, Manu? A semana que vem ou essa semana? Semana que vem. O Santos joga na segunda. O Santos joga na segunda-feira. Mas com relação ao time do Corinthians, primeiro... Só pra avisar que não vai ser fácil ganhar do Botafogo. Não, Camilo e Pimpão em ótima fase. Não menino. É esse Botafogo, Lazarinho. Então pode ir pra cima. É o Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians ontem diante do Linense, né? Da equipe do Linense. Equipe extremamente fraca e horrorosa. Equipe extremamente ridícula. É um negócio quase amador, Domenico Gato. Foi o time que mais tomou gols no Campeonato Paulista. Tirando a Ponte Preta, todo mundo aí é... Não, mas o Domenico, eu concordo. Esses times do interior, o adversário mais forte que ele pegou foi o Santos. O Santos acabou caindo do cavalo porque vai pegar a Ponte Preta e a Ponte Preta é enjoada. Mas mesmo assim, em dois jogos, eu acredito que o Santos vá passar. Mas o time do Linense é horroroso. O Corinthians dificilmente ele consegue abrir uma vantagem de gols aí numa partida com mais de dois. O Corinthians ontem marcou três e poderia ter marcado mais. Verdade. Então, eu acho que eu tenho que pontuar da seguinte forma. Primeiro, o primeiro gol do Léo Jabá como profissional. Legal, bacana, show de bola. Assistência, mais uma vez, do Guilherme Arana. Nossa, esse moleque tá jogando muito. O moleque tá deitando ali. E tá cruzando toda a bola na cabeça. Não é aqueles cruzamentos que o moleque manda a bola pra área e vira, sei lá, quem tiver lá que cabeceia. Não. Ele olha, levanta a cabeça e consegue colocar na cabeça do Jô, do Léo Jabá, de quem tiver dentro da área pra poder escorar. O moleque tá jogando muito. A diretoria do Corinthians no começo do ano ela foi criticada quando vendeu o Wendel pro Inter. Mas porra, é o Wendel, lateral titular, etc e tal. Nesse ponto a diretoria do Corinthians acertou. Porque se você tivesse com o Wendel lá, possivelmente o Guilherme Arana não estaria disputando a titularidade com ele. O titular da posição já era o Wendel, isso era definido desde o ano passado, e o Guilherme Arana estaria no banco. Quando você abre talvez essa possibilidade de você colocar esses moleques da base que tem qualidade, porque não basta ser da base, tem que ter qualidade, senão não adianta nada. Você dá o espaço para que o moleque aproveite, e ele tá correspondendo. O Léo Jabá, aos poucos, também tá conseguindo mostrar um pouco mais de desenvoltura. Ontem já marcou um gol, já tira aquele peso das costas. O moleque daqui a pouco vai começar a também tá mais solto dentro de campo. aquele Pedrinho, que inclusive ontem acabou saindo aí, não sei, acho que virou dúvida até pro jogo de sábado também, tomou um pisão no pé e pode ser que desfalque o Corinthians, mas é um moleque também que aos poucos tá se soltando. Esse processo para que você comece a cobrar, que nem o Sombra, ah, mas o Shailon ontem foi um desastre, foi a atuação dele foi mal, mas acontece. Eu não tô dizendo, aliás, quando eu disse que assim, foi mal, não quer dizer que eu digo que ele é ruim. Sim, sim. Porque tem gente maleta também, né? Tem, mas essa molecada da base... E mal não significa que é ruim. Esse tipo de oscilação, principalmente pra esses moleques aí que estão chegando agora, é um negócio mais constante. Os moleques vão oscilar, tem partidas que os moleques vão arrebentando jogando em casa, e tem lances aí, ou partidas que eles façam fora de casa, principalmente, e os caras sintam o jogo. Isso daí é normal, e a torcida tem que entender, tem que ter paciência. Mas vou destacar também a atuação individual do goleiro do Corinthians, mano, Kaique. O moleque aí pegou bolas, porra, ele pegou duas bolas aí, Domênico Gato. Que é foram. Base? Foram duas bolas assim extremamente difíceis, cara. O Corinthians tá muito bem servido e amparado com relação a goleiros. Ele tem o Cássio, ele tem o Walter, ele tem o Matheus Vidotto e tem esse Kaique. Os quatro são excelentes. Então no gol o Corinthians ele tá muito bem servido. Agora com relação ao adversário do Corinthians, o Botafogo, ele fez a sétima melhor campanha do Campeonato Paulista. E ele não é um time assim também, Domênico Gato, que você diga que é uma porcaria. Em termos de números, eles tomaram 10 gols e fizeram 13. O Corinthians, ele fez 14 gols e tomou 9. Então é um negócio que tá muito próximo. O Corinthians marcou um gol a mais e tomou um gol a menos. Mas tá muito próximo em termos assim de campanha, assim, nos gols. Agora em jogos, ó, o Corinthians fez 12 jogos, ele tem 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Botafogo, dos mesmos 12 jogos, eles têm 4 vitórias, aí o Corinthians tem um número maior, tem 3 a mais, 2 empates e 5 derrotas. Perdão, 4 vitórias do Botafogo, 5 empates e 3 derrotas. O Corinthians tem uma campanha aí que o credencia a pensar que vai passar. Eu não vejo em 2 jogos, Domênico Gato, a possibilidade de um time grande ficar fora para semifinais. Eu acho que passa os 4, passa Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas tem que ficar com o olho aberto. Não adianta achar que vai jogar só com a camisa, com o tamanho do peso do escudo. Ah, vou passar porque aqui o escudo vai ganhar sozinho. Tá errado. O Corinthians tem que jogar sábado lá 18h30, lá no estádio do Botafogo, que inclusive, Sombra, tá estuprando o torcedor, tá estuprando... Que absurdo, aumentaram, né? Sim. Aumentaram. Eu entendo, Motinha, que o poder aquisitivo da cidade de Ribeirão... Seja coerente e defenda, né? Você defendeu o Aldax. O quê? Com relação a quê? Ao preço. Não, peraí, você já vai entender. O Botafogo, Motinha, por mais que ele esteja explorando o poder aquisitivo da população local ali, que é alto, você tem aí uma galera que tem uma grana mesmo lá em Ribeirão Preto, mas é absurdo, cara, é absurdo. Os caras majoraram o preço dos ingressos, a arquibancada custa 100zão a descoberta. Explica pro Moto o que é majorar. Deu um up, Motinha. Aumentar. O cara deu um up, deu uma aumentada. Não é. Deu uma sangrada no torcedor. Não são atos praticados pelo major. Então não existe majorar e coronelar. Existe que era palpar. Então, deitado em você, Tony da Lua. Eu não posso falar hoje. Eu quando venho aqui, Sombra, criticar essa atitude, eu não falo só do Aldax, não, cara. Eu não defendi o Aldax naquela oportunidade, eu só disse que o Aldax fez o que todos os clubes do interior também fazem quando o time grande vai jogar lá. E o Botafogo mais uma vez fez. Então... Eu acho ridículo, porque eles estão tentando elitizar o futebol. Mas o time de São Paulo também vai aumentar, viu, mano? Não, mas, ô Mota, o aumento aqui é diferente, cara. O aumento aqui é diferente. Você não vê, talvez, aí, 100% de reajuste no valor do preço. Em épocas de decisões, eu concordo, os times aqui também acabam esfolando o torcedor. Porque o torcedor, no momento ruim, ele tá lá colaborando. Lógico. Aí, no momento bom, o clube, ao invés de pegar e falar, pô, vou dar uma moral pros caras, ele vai lá e também dá uma sangrada no torcedor daqui. Mas interior é absurdamente caro, Mota. É absurdamente caro. Você pagar aí R$200 pra quem quiser assistir o jogo no coberto, um jogo desse aí, um Corinthians Botafogo de Ribeirão Preto, é você falar pro pobre, ó, acabou, a tua chance de ver o Campeonato Paulista foi naqueles jogos mequetrefes que aconteceram durante a fase de grupos. Agora, se você quiser ver uma final, você vai ter que pagar aí talvez aí quase um terço, ou então um quarto de um salário mínimo. É um absurdo, cara, é um absurdo. Eu volto a falar aqui que isso momento é economista com Maurício Borges. Não é Globo News, não, é que eu sou do povo, velho. É que vocês são consagrados na profissão de vocês. Vocês são muito bem remunerados na profissão de vocês. Falou, Dema. Eu tô aqui. Não, mas eu não tô falando que eu não sou. Dema. Eu não tô falando que eu não sou. Então falou vocês, fala nós. Não, mas vocês estão olhando pra baixo e rindo do povo. Eu tô me colocando na condição dos caras. Rindo do povo. Inclusive, parabéns pro Léo Jabá, que deu uma porrada na cara de todo mundo que fica falando aí, defendendo o jogador, falando, ai, eu sou abraçado que quer. Jogou 11 da manhã, domingo 11 da manhã. Chega lá o cara, lá já ouvi comentarista de televisão falando assim ali. Ah, mas coitado do jogador. O cara vai ter que acordar 8 horas da manhã e comer um prato de macarronada, que é um carboidrato pra dar uma energia, porque o jogo é às 11. Coitado do jogador. Tem gente, ô cidadão, que não tem a condição de escolher o horário que vai comer um prato de macarrão durante o dia. Sim, claro. Vai ficar com dosinha de jogador. O Léo Jabá mandou muito bem ontem, na hora que ele foi questionado. E aí, Léo, como é que é? Difícil, hein, mano? Encarar aí a torcida, etc e tal. Ele falou, difícil, velho. Difícil acordar 5 horas da manhã, voltar pra casa e não ter um prato de comida na mesa. Parabéns, Léo Jabá. Eu sempre falei isso daqui e fui rotulado como populista. Boa, mano. Então, mais uma vez aí, o Léo Jabá me deu uma moral. O mano foi obrigado, economista pra Datena. Parabéns, mano. Não, Datena não é a verdade. É a verdade. Boa, é que vocês estão ironizando o fato. Vai ser o quê, deputado? O salário mínimo, Motinha, aqui gira em torno de 900 e poucos reais por mês, mano. 900 e pouco, não tá o salário mínimo? Pelo, esse caminho tá bom, hein? Vai se eleger, rapaz. Custa 200 pau ingresso, mano. Vocês estão tirando a favela, Paquito. A música, velho. A música triste. Eu sou povo, velho. Eu sou povo. Pode ironizar aí. Chora, velho. Tem que chorar agora. A hora do... tá te cortando aí, não deixa. Ô, Cobrinha, agora é hora do choro. Não tá aparecendo o mínimo pra ele, mano. Se fecha, que agora é hora do choro. Fala assim do Alê. Segura Décio Pitinini. Eu concordo com tudo que o mano falou. Menos... Só que tem uma contradiçãozinha aí que ele quer acabar com os times pequenos do interior, né? Porque daí se não tiver o dinheiro, os times eu não falei pra acabar com os times pequenos. Não, pera um pouquinho. Eu defendo o povo, mas que povo? Não, mas pera aí, eu não falei que eu quero que acabe com os times pequenos. Eu disse só que o time pequeno tem que se virar com o que ele tem e jogar em casa. Ele tá se virando, ele tá roubando, eu não tá sou, matando. Eu não sou a favor dessa pouca vergonha que foi feita no Campeonato Paulista aí pra beneficiar o São Paulo. E aí, Benja, mais um furo aí. Furo, cada ligação é um furo. Você tá ouvindo o Estádio 97 e pode assistir também o Estádio 97 no facebook.com/energia97fm. Você pode ver a carinha do mano, a carinha dele de defensor do povo. facebook.com/energia97fm. Ai, beija minha, e mande sua mensagem através do nosso WhatsApp no telefone 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem gravada no nosso WhatsApp. O Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Outro dia falando com um amigo aqui, marcando. Amigo não, coisa de negócio, falando assim, pô, precisa vir aqui na rádio pra gente precisar fechar o negócio. Pô, eu tô sem carro, meu carro lá, bati o carro, tá 30 dias já na funilaria, aposto que seu seguro não é HDI, né, amigo? Se tivesse na HDI, já tinha passado o bate pronto, aprovação imediata, rapidinho, já tava com o carro na mão. Tá vendo? Falou tudo, Sônia. É isso aí, cara. Fica esperto, HDI Seguros. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, já que eu tava falando de carro. Opa! Anota aí, olha, o nosso Fórmula 1 passando aí, ó. Anotou? É a promoção, Estádio 97 na pole position. Boa! Daqui a pouco vamos falar bastante aí da promoção, vai anotando. Quantas vezes você ouve passar o nosso Fórmula 1 durante o programa, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Quem ligar e disser aqui, ó, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Falando só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Continuando com as manchetes, seu Bento. Olá, o Santos agora. Agora quem dá bola é o Santos. Evidente. E aí, RG? E aí, seu Bento? Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Então, o peixe abre no sábado, 16 horas, lá em Ponte. Em Ponte. Né? E a volta só na segunda. É às 20 horas, 10/4, dia no 10 Pacaembu, do 4. No exato, Pacaembu. Exato, às 20 horas. É, exatamente. Gostou da escolha do Pacaembu? Soletre. Ó, eu acho que já passou. Soletre. Já passou da hora, né? Da diretoria, do presidente do Santos, de entender que tem que trazer os jogos do Santos para Vila Belmiro. Né? Tá com dificuldade. Para o Pacaembu. Tá com dificuldade financeira. Né? Isso está ficando evidente aí através das notícias, das informações evidente. Dos setoristas. Então precisa, porra. Cagou, se tem essa condição de buscar grana, de arrecadar mais, por que não fazer isso? Né? Então, agora está entrando novo patrocínio aí, tem que regularizar essa situação. Eu, sincero e honestamente, não acredito que isso seja fator ou desculpa para o Santos, para os jogadores não atuarem como devem, não conquistar o título, se tiverem condição, porque o Santos já fez isso ano passado. O Santos foi campeão, porra, com 3 meses de salário atrasado. Aliás, atraso de salário no Santos é recorrente, né? Mas tem que ser, né, Soma? Você vê as arrecadações, porra. RG, é um absurdo. Só 3.195 pagantes. Né? Ontem, né? É um absurdo, cara. Então você. Valeu, vai. Quer dizer, se dentro do seu estádio você acaba, depois de um jogo, fechando a contabilidade no vermelho, devendo, porra, aí. Quer dizer, devendo não. É praticamente você gastou mais do que arrecadou, aí não dá, aí tem que começar a pensar direitinho, né, cara? Então, vai pegar um adversário, porra, difícil. Ontem eu lembrei muito daquele ouvinte do último ouvinte que participou aqui. Meu, o cara é sensacional. Eu acho que ele pode ter se matado. Gente, foi tirando um da cara dele. Ninguém estava entendendo muito porque que ele falou. Eu não entendi nada. Por que ele falou que preferia perder para o Santos do que para a Ponte? Ele tinha ódio da Ponte. Porque a Ponte estava se tornando, na opinião dele, um calo no sapato do Palmeiras. Na opinião dele. Né? Porque para o Santos é normal perder. Né? O calo geralmente é no pé, né? É. No sapato é a pedra. A pedra. Não só no sapato, né, meu? E aí o Palmeiras vai e perde pra Ponte ontem. Quer dizer, o cara deve ter ido à loucura, né? É. Mas é isso aí. Então vai pegar, sobrou pro Santos. Ontem eu fui à loucura, viu, Virgílio? O adversário foi? Ô, Calção, você foi à loucura? Não, com certeza. Com quem? Não é o que vocês estão imaginando. Ah. Com o mau futebol de Ponte Preta e Palmeiras, meu. Deu vontade de sair correndo. Ah, pensei que era outra. Pegar baú, vocês pensam errado. Então é isso aí, seu Beto. Vamos enfrentar a macaquinha. A terrível macaca. Fala em macaca, né, seu Beto? Ah! O placar do Estádio 97 informa. Leila, esse aqui é o Homem Macaco. Homem Macaco, isso aqui é Leila. Prazer. Ponte 1, Barneira 0. O que você tem a dizer aqui, seu ouvinte? Ó? Falar pra você, Dodô, a Ponte Preta hoje, eu odeio mais a Ponte do que o Santos. Ponte? Nos últimos jogos do Palmeiras e Ponte, se você for ver, a Ponte Preta joga contra o Palmeiras, cara. Catimbando, batendo. E o Palmeiras não tá conseguindo ganhar dessa vez. Time também. Ah, meu, mas tá ó, bravo assim com a da Ponte Preta. Hoje, pra mim, tem que ganhar e amassar pra cima. Que pena. É a primeira vez que eu vejo um ouvinte estar nas manchetes. O Série B voltou. O Série B voltou. Mas vamos, vai. O Série B voltou. Tira a camisa, Rubens. Trouxa, primeiro você lava a boca pra falar do Palmeiras. Boa, Lolo, boa! É, porque nós enfiamos uma guasca em você tá reclamando o que que tá falando aí, ó? Estamos classificados há quanto tempo? Nós fomos na tua casa e batemos na tua casa, mijamos de porta aberta, você tá falando aí. Trouxa. Nem peru, você tá na boca, vai ver o tamanho. Pergunta pra tua mãe que ela sabe. Segue o jogo, sem falatório. Não tem nada desnecessário. Ele falou, você, mas não gosto dele. Fala aí, seu Bento. Os caras com o freio de mão puxado também. Você vai falar com esse cara, esse trouxa aí. E ó, domingão, 19 horas, vai no Cuida do teu time aí, ô trouxa. Né? Novo Horizonte. É melhor não. Quando é domingo? Domingo, 19. E depois na sexta. Domingo o quê? 19? 19 horas. Horadinho, hein? É 19h30? 19. Precisa ter certeza lá, cara. Cala a boca, Zedão. É o impresso. Tá sabendo legal, né? Fala aí, seu Bento. Eu vou caprichar mais da próxima vez, né? Você consegue pegar os piores, mano. Vamos aí, ó. E sexta-feira, 7/4, é a porta, Domênico. Só que no Pacaembu. No Pacaembu. Aí é quando é? Sábado? Sexta-feira. Sexta? É, porque. Então quarta... joga domingo à noite e depois sexta. Que horrível. É, mas não joga na quarta na Libertadores? Não, não, não. Por isso que vai jogar antes. Não, não. Libertadores é só dia 12. É só em abril. Ah, então tá bom. Certo, né? É, praticamente tem um intervalo aí, né? É. De 5 dias, vamos dizer assim. O Palmeiras já tá no furo de novo, galera. O Palmeiras ontem não jogou bem, né? Não. Não jogou bem. É evidente isso que não jogou bem. Evidente. É, teve até a oportunidade de marcar primeiro o gol e tal. Mas não jogou bem, não jogou bem. O finzinho também teve, né? É, tá tendo essa dificuldade. O Eduardo Batista, ele tem uma dificuldade de escalar esse time reserva, viu, Ale? É. Não sei se você reparou já. Olha. Todas as vezes que o Palmeiras joga com um time mistão aí, né? Então ele tem uma dificuldade aí de fazer esse time jogar. Que eu acho que já deveria estar jogando, porque ele está treinando o time desde o começo do ano aí, né? E tem uns caras que não dá, né? Tem muito cara bom no time, então... Cara... Aquele Eric lá, que nhaca, né? Não dava pra pôr, né? Nossa! Ali era o Alexandro, né? Era um jogo pra Alexandro, não era não? Olha, aquela coisa dele testar os jogadores, aquela coisa... Esse Eric é o Michael Leite da nova geração. Agora, o Zé Roberto fez um pênalti que nós estamos assistindo agora, viu, RG? Pelo amor de Deus, Domênico! Eu tava sem a lente! É um pênalti bobo... Pênalti bobo que causou, inclusive, a expulsão dele. 32 minutos! Como é que um senhor vai ter que voltar pra marcar? Que a verdade... Falei, vai, Vitor Hugo! Marca, pelo amor de Deus! Eu tava sem o óculos! Falei, juiz, um senhor de idade sem o óculos não pode dar pênalti! É verdade. A verdade é que o Zé Roberto já tinha um amarelo, tomou o segundo amarelo e foi expulso, ou seja, já não pode jogar aí. Pelo menos a primeira partida não joga. Mas você acha que foi para amarelo depois, de novo? Olha, vovó, é difícil falar ali, né? Mas se foi pênalti... É. Pô, só tem gostado, hein? E aí? Ele ia chutar em gol, Bernardo, o que você acha? Pode falar. Pelo menos ele tinha o domínio da bola e ia tentar marcar o gol. O cara derruba o cara, você quer que faz o quê? É pênalti vermelho. E não é amarelo? Não, amarelo. Não, mas ele já tinha amarelo. Então, ele deu amarelo. Então... É. É, expulsou. Não tem o que questionar. Ali não tem o que questionar. Se fez o pênalti. Vou morder um beijo hoje. Algumas coisas que eu acho que precisam ser melhores treinadas no time do Palmeiras. Por exemplo? Ah, eu acho que tem algumas expulsões aí que não dá pra entender. Aquela expulsão do Vitor Hugo no começo do jogo é uma coisa que não dá, não, é inaceitável. Aí depois, você vai ficar metendo o pau no Eduardo, hein? E ó, agora, não sei se também... É o era pra ele ter sido expulso de novo ontem. Exatamente. Ele era pra ter sido expulso. O Vitor Hugo, ele tá perdendo fora a cabeça. Do primeiro jogo, né? Eu não sei, ele vinha bem no ano passado, mas esse ano aqui não tá dando, não. Ó, eu quero ele já falar... perdeu pra mim, ele perdeu a vaga do... Eu falo do Dracena. Eu falei e vocês xingaram a avó. Não, eu não xinguei, nunca xinguei você, vovó. Nunca Sombra. Dá segurada aí, olha. Diga, Lê. Se viu o Penta, já aguenta. Aguenta. Benjamin não consegue nem falar direito. Viu? O quê? Viu? Né, Ale, agora, ó, e ontem o Zé Roberto fez um pênalti, que, eu não sei, era capaz dele nem marcar o gol, rapaz, porque a Ponte Preta, é que quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando, foi um jogo ruim, hein? Horrível. Tanto de um lado quanto do outro. Ruim. Não, foi ruim mesmo, porque o Palmeiras jogou mal, teve uma bola na trave, aquela coisa toda, né? Do Veiga. É, no Rafael Veiga, né? Também mas, só fez isso. Também, viu, vovó, não teve mais nada. E a Ponte Preta também não chutou em gol, só o pênalti ali, praticamente eles, né? Ah, chutou de longe, né? E aí decretou a vitória da Ponte Preta, porque foi uma bobagem do Zé Roberto, desgraçado. Não, aliás, Lolo, ele tinha feito um segundo antes, perdeu a bola, exatamente. A bola voltou, ele perdeu de novo. É. Aí quanta menina bonita na rádio, hein? Vai participar do WhatsApp, que é isso? É o Rudy querendo dar pedrada lá. É o Rudy. Pode deixar que eu dou pedrada. Se pega alguma coisa, né? Ficou com um jogador a menos, ficou mais difícil de buscar, inclusive, o empate. Mas, RG, por incrível que pareça, no último momento do jogo, o Palmeiras teve a chance de empatar o jogo. E foi mas o Aranha fez uma defesa ali, né? Que defesa, hein? Defesaça, viu? Porque era um empate certo ali, né? Que defesa. Mas foi pênalti no cano, hein? Não deram pênalti pro Palmeiras. Não sei se foi. Foi, se é para as galinhas, eles dão pênalti. A única galinha que eu tô vendo aqui é você. Uma galinha não, pô. Já deu. Segue o jogo, segue o jogo, sem fator. Sombra, eu acho que não foi pênalti. A controvérsia, não sei. Se olhar direito, eu achei que não foi, não. Eu também. Você achou que foi pênalti, ó? Eu achei que não. Ah, não foi, não. Ah, eu tô brincando, viu? Mas na hora antes do... antes do replay. A princípio eu falei pênalti. A hora que eu olhei depois do replay, falei... É, a primeira imagem é pênalti. Agora, Lolo, eu não consegui assistir o jogo ontem, porque passou na manchete, né? E manchete na Globo. Na Globo. Manchete não tem mais. Globo, mas eu liguei a TV, tinha um monte de letra, ontem umas frases. São os canais caiu. Que não estão mais nas operadoras de TV. É. Mas aí eu mudei e não mudou. Não muda, Claro, não vai mudar mais, não. É. Muda, como? Mesmo? Por enquanto, não. Vamos dizer, pra mim, não sabia nem se estava no ar. Já há muito tempo, viu? Ô, Domênico. Ô, Robertinho. Rapidinho, hein? Aproveitar que eu não vim em segunda e terça. Mas não é pitadinha, não, né? Você também tava no Folga Hall? Aliás, estou empolgado. Não é pitadinha, não. Você não tá vindo faz tempo, hein? LG, você é engraçado, hein? Você fica de múmia aí, quando é pra me atacar, você fica... Parece que usou o Michael Rowe. Vai falar assim. Acorda rapidinho. Faz tempo, hein? Enfim, grande RG, sombra amigos da mesa, Benjamin, que ainda vai chegar no programa. Tô aqui, Lili. Aí. Você vai falar assim dos integrantes, né? Você tá. Ô, Robertinho, você chega de vez em quando. Olha, fala pra ele dar uma segurada, né? Eu sou. Eu estou muito calmo. E ó, pinta esse cabelo de novo, tá ficando branco de novo. Diga pro Valone. Se você quiser, eu dou uma pintada aí. A grande André Rizek, que me resgatou. É. Eu estava dentro do uma pirâmide. Você tá passando um acajou acobreado na cabeça. Tá ficando mais... Você tá ficando meio ruivo, velho, na TV. É do Raul Gil, esse... Deixa eu falar uma coisa ali. Fala, assistindo ao jogo, amigo. Um jogo tranquilo. O Palmeiras perdeu, mas continua líder, né? Sim. Ah, mas já era, né? É, então. Não mudou. Mas diminuiu agora a vantagem, né? Tranquilamente. Foi o Benja que passou essa tintura pra você? Você tá usando a mesma tinta do Benjamin. A grande Benjamin, adoro encontrar ele no aeroporto, sempre receptivo. Nunca te vi no aeroporto. Nossa, mas por que você tá batendo no Robertinho? Eu tô batendo, eu nunca encontrei no aeroporto. Onde foi que você me encontrou um dia? Conversamos. Puta, eu não vejo a Valônia há muitos anos. Enfim, ninguém vê. Pessoalmente, eu não vejo há muitos anos. O Chico Langra me vê. Enfim. Fala, e aí? Eu estava dizendo, hein? Cada menina gostosa. Ô, Robertinho. Ô, contente. Peraí, desculpa. Não, eu ainda estou no pique, hein? É. Não. Olhando o jogo calmamente, analisando, Domingo. É. Tranquilamente. É. A porra do Fabiano! Calma! Vai pra casa do cacete, calma, Fabiano! Calma, esse é Fabiano, ele não é lateral, não é zagueiro, calma. Ele não é ser humano. Calma, Roberto. É um idiota! Quem que foi? Ale, pelo amor de Deus, me ajuda! Que ele isso? Não sabe cruzar! Ele não sabe marcar, ele não sabe fazer nada. O Palmeiras monta, o Palmeiras está em Dubai. Fez o gol do título ano passado. Tem um osasquense em Dubai. É isso que acontece no Palmeiras. Ele seria o lateral RG? Que RG, olha. Por que RG? Até tenta, mas não cruza mais. Nem tenta. RG, que é isso aí. Bateu forte no RG, né, mas eu costumo respeitar. Bateu forte. As parceiras dos bateu amigos. Forte, eu não, né? Respondo. Ô, Sombra, o Fabiano ontem, Domênico, ele é lateral direito. Não, você começou a pensar que você tá falando do Bruno, mas tudo bem. O Bruno perto dele é o Daniel Alves. É. Ele é lateral direito, Ale. Sim. Qual a coisa principal que um... Que a porra do lateral tem que fazer? O principal cobrar seria lateral. Cobrar. Ele errou o lateral. O juiz riu da cara dele. Outra coisa. É verdade. O juiz. Sabe quando o juiz dá uma olhadinha de lado? Valeu, vou rir. Ele falou, bicho. Ele riu. Você não jogou certo aí, cara. Até no Rock Gol era reversão aquele lateral dele. Exatamente. O Eduardo Batista riu. Ficou ridículo. E outra coisa, ele criou um lance ontem que ele criou. O alto chapéu, parabéns! Ele entrou debaixo da bola, ele se deu um chapéu, mano. O Romero já deu desse. Mas também, você é um amendoim também, fica criticando. Então leva ele pro seu time, pra sua casa. Já tá no meu time. Ei, faz locução pra ele, faz o casamento dele. Não! Tá batendo no Domênico. O Fabiano é horrível. Ele fez o gol do título ano passado. Você é muito amendoim. Você é um amendoinzeiro do cacete. E gol de título nada, que o Palmeiras vai ser campeão de qualquer jeito. Pelo amor de Deus. É isso. Calma, fica calma. O elenco é o maior elenco do Brasil. O campeonato. Do lateral direito. O Robertinho, o campeonato paulista, todo mundo sabe, começa agora. Então vai. Essa fase é medonha, é ridícula. Vai. Ele vai entregar aí na semifinal da Libertadores. Mas se for entre... Não, eu vou aqui, não. Dá uma sua ele, hein. Libertadores sempre... Eu tô avisando agora, vocês. Vem comigo. Olha, pra bater em mim precisa de dois teus. Não, mas dá na orelha com palavras. Não funciona assim. E o meu braço é curto, é o Geraldo do rádio. Pra bater em mim sentido figurado. Parece o Langolango. Configurado. Sentido figurado. O Cássio. Langolango não. Vamos aproveitar a presença rapidinha aqui do Gaúcho. E aí, Vieirinha? Ô, Vieira, fizeram uma sacanagem lá no Sul também, esse negócio do Grêmio perder, o Inter perder, pra não fazer um grenalzinho aí antes da... Ah, RG, fica um negócio, não dá pra falar nada, mas fica um negócio meio esquisito, né? Porque... Eu não sei, pra dar final Grenal. Olha, o Inter, só se ele tá bolando isso faz muito tempo. Não, ele vem perdendo pros pequenos. Na verdade é assim, ô Sombra, o Grêmio não ia sair da posição dele. O Grêmio tava em terceiro lugar. Ganhando ou perdendo? Ganhando ou perdendo. O Inter, se ganha, enfrenta o Grêmio. Ele ia pra primeiro? Não. Ele pegava o Grêmio ele ficava em sexto. Entendeu? Ah, sexto. Ele pegava o Grêmio nas quartas de final. O Campeonato Gaúcho é emocionante. Emocionante. E aí agora, ele perdeu. Perdendo, não. E agora, Grenal só na final. Ah. É. Que coisa. Agora, eu vou falar um negócio. Eu tava falando fora do ar aqui pro RG, cara. Quem que não ganha lá o Grenal há tanto tempo? Quem que é o Grêmio não ganhou. Não, o Campeonato Gaúcho. Quem que não ganha há muito tempo? O Grêmio. O Grêmio faz 5 anos. Que é mesmo? É, mas vai ganhar esse ano. Que faz, hein? Mas para, né? O Campeonato Gaúcho não se ganha, se perde, claro, né, mano? O São Tem Paulo dois times lá e vocês não conseguem ganhar 5 anos. São Paulo não ganha. Há 11 edições não ganha o Paulista. Mas aqui tem 4, pelo menos, né? Ué, mas proporcionalmente é quase igual, aqui nós estamos 4 e às vezes aparece um do interior. Cada ano tem uma surpresa. Que tem o Ituano que foi campeão, né? O Dax foi vice o ano passado. Exato. Ponte que vem batendo. Santo André chegou, não chegou? Um clube grande no Sul ficar sem ganhar o título estadual por 5 edições. Mas isso já aconteceu várias vezes na história. É uma vergonha, é ridículo. Em Minas também. O Grêmio já. O Inter ficou na década do rolo compressor, lá da década de 70. Eles ficaram 8 vezes seguidas campeão. O Grêmio ficou 7 depois. Aí na década. Na época do Filipão. Isso, hein? Na época do Filipão, 95 ali, o Inter não ganhava nada também. Entendi. Então acontece muito essa coisa. Quem ganhou mais lá, o Inter ou o Grêmio? O Inter tem mais título gaúcho. É. 37, não, é 42 a 36, uma coisa assim. Tá certo, então. Mas é aquela coisa, né, Sombra? Não se ganha gaúchão, se perde. Se perde. Não vale nada, cara. Estádio 97 tem oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Também o oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Dodô, eu sei que você tem um recado importante, você está balançando a folha. Olha eu aqui, velhinho. Verdade, eu queria saber que dia é hoje primeiro, viu? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira no McDonald's, é clássico, RG, tem dia, todo dia, ela tem um dia do clássico. Quinta-feira, meus amigos, é dia do Cheddar McMelt. Cheddar McMelt, hambúrguer de carne com cebola, grelhada, RG, no molho shoyu. Nossa. Queijo cheddar derretido, imagina só. Jesus. E pão escuro com gergelim, hein? Jesus. Sensacional. E olha, o Cheddar McMelt, hoje no McDonald's, é por R$8, só sai R$8. Você compra por R$8, só R$8. E com batata e refri sai por apenas R$19,90, hein? E lembrando, sábado tem novidade, hein? Tem triplo cheeseburger, meus amigos. Triplo cheeseburger no sábado é o clássico. E domingão, o clássico sabe qual é? Qual? É dia de Crispy Bacon, Sombra. Ah, meus delícia, amigos. Hein? Clássico do dia McDonald's. Todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8. Não vai perder, hein? Amanhã tem um clássico no McDonald's. Amanhã é o dia que o Sombra mais gosta. É do quarteirão. Amanhã é o quarteirão. É, delícia. É McDonald's. E olha, quem ligar aqui no programa falando todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. A gente vai trazer os ouvintes, mas antes, só uma, como diria o Roberto Provolone, no pique, uma informação aqui. Segundo o STJD, está comprovada a falsificação de documentos do caso Vitor Ramos. Eita! Então é o seguinte, segundo a matéria do UOL, fala o seguinte, a audiência do caso Vitor Ramos, que seria realizada hoje, foi adiada após a ausência do ex-presidente do Internacional, Vitório Pífero, e do atual vice-presidente Gustavo Juchen. Deve ser. Os dirigentes justificaram a falta por problema de saúde e compromissos profissionais. Entretanto, o STJD informou, através de uma nota, que peritos de São Paulo e Rio de Janeiro, responsáveis pela análise dos documentos enviados pelos dirigentes, encontraram falsificação nas informações. Ih, rapaz! A fraude foi descoberta pelos especialistas em parte dos e-mails inseridos em processos que interessam ao Colorado, citando adulterações de, abre aspas, forma e conteúdo, subtração de palavras, textos, nomes e frases, além de inserção indevida de palavras, letras e assinaturas, modificações essas de conteúdo capazes de descaracterizar o seu sentido original, fecha aspas. O STJD informa que uma nova audiência será marcada para que o ex-presidente do Clube Gaúcho possa ser ouvido. Então, a perícia que coisa, São Paulo é virada, mostrou que houve adulteração de documentos. Se tem adulteração de documento, não é virada de mesa, não. Não, é o problema é o contrário. Do Inter. É o contrário. O Inter teria falsificado o documento. O Inter? Ah, eu pensei que era o Inter. Ah, pô, Sim, senhor. Então, o Inter... Ah, se informar, né? Então, eu entendi que você falou do Vitor Ramos. Eu entendi que você falou. Exato. Mas eu pensei que era o contrário. É confuso no ar. A CBF alega que teria havido adulteração de informações por parte do lado do Inter. E agora? Vai pra Série C, ué. Vai pra ser? Olha, eu só quero uma... Eu acho que é o seguinte, você caiu na bola pra B. Vieira, qual você quer? Se comprovado um negócio desses... Cai mais uma? Veja bem, não é o que a gente acha. Ah, eu tô triste. Olha, eu só falo uma coisa, ô Domênico. Se acontecer isso. Devolva o meu rival, Domênico. Não tem ninguém. O Sombra agora perguntando com quem eu jogo. Eu não jogo com ninguém. É. Quem acabou... Ah, mas eu sou capaz da Copa do Brasil. Essa esfera que você tá comentando já é aquela ação que tá... É esportiva, não é STJD. Então, porque tá para ser julgado agora também, acho que dia 4 de abril, Sombra, lá na Corte do Esporte, Suíça, que é a última instância que o Inter pode tentar recorrer ou fazer alguma coisa do tipo. Que feio, hein? Mas dada essa circunstância aí de que existe uma falsificação, vai voltar no DVD. O Inter vai passar vergonha na nossa, cara. O Inter vai passar vergonha. Porque lá, Sombra, em Zurich, né, se eu não me engano, o tribunal que vai julgar essa causa... Cass, né? O Cass, Zurich. Então, se eu não me engano, é dia 4. Então, eu acho que é Zurich, hein? Acho que sim. Mas se eu não me engano, essa audiência vai acontecer no dia 4, Benja. Mas se de fato já foi comprovada aqui a irregularidade da documentação apresentada pelo Inter, é mais fácil o Inter ligar lá e falar, me equivoquei. Esquece tudo. Tô retirando o processo aí, porque se for lá bater em Zurich lá com a cara limpa, vai passar vergonha. Agora, mais do que já passou. Qual é a punição? Eu não sei. Isso aí que diz é a legislação que rege. Sabe o que tá lá. É. A gente pode falar, tem que ir pra série D, E, né? Tem que pular amarelinha 200 anos e etc e tal. É o que tiver não sei, lá. Tem que ver o que prevê a lei, né? A gente não elabora a lei mas aqui, né? Penas agora, acho que né? Deve ser isso mesmo, vai caindo, entendeu? De série, dane-se. Agora, você pergunta o que, que eu acho. Ah, veio direto pra C. Sim, direto pra C, ridículo. E eu vou falar, não volta nunca mais, hein? Ah, volta. Se cair pra C, não volta mais. Eu acho que se for comprovado que tem isso, tem que indiciar os responsáveis. Mas o clube tem que pagar, né? Não, tudo bem. Mas também quem fez tem que responder. Isso aí é falsidade ideológica, estelionato. Você tem que responder, amigo. Ó, Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Participe do nosso programa mandando sua mensagem de WhatsApp no número 94-353-0150, 94-353-0150. Mensagens apenas de áudio, tá bom? Grava aí e manda pra gente. Vamos aos primeiros ouvintes, 3284-7097. Barone, pra falar a verdade. Alô? Alô. Fala. Felipe Coragem Nogueira. Regê, você chegou a assistir Irmãos Coragem? Irmãos Coragem, Tarcísio Meira. Ah, essa eu não lembro, não. Nossa, eu tô assistindo o Pai Herói de madrugada. De vez em quando eu... Cara, eu assisti o Pai Herói um capítulo outro dia, Sombra. Meu, não tem mais ninguém, cara. Foi todo mundo embora. Como assim? Então o Tony Ramos tá lá. Mas sim, mas o Tony Ramos Rosa tá com Maria 16 Murtinho, anos. Tá viva. Mas 16 anos. Os caras, a maioria... Você desrespeita, né? É um desrespeito que você tem com pessoas mais velhas. Eu só falei que foi todo mundo embora, infelizmente, Você falou como se fosse objeto. Peguei... Fala, foi morar no céu. Pessoas morreram, cara. Pareceu. Falta de sensibilidade, hein? Quer dizer que amanhã, quando o RG não tiver mais entre nós, fala assim, nossa, eu vi o estádio... Não, nunca. O RG vai estar sempre em nossos corações. Ele já não tá lá. O RG vai sempre estar em nossos corações. E falando em Irmão com Coragem, RG, quem que você achava mais bonita na época? Aquela... A Elizabeth Zavala tá, não tá? Não, é a Regina Duarte, né? Não, não sei se é a Elizabeth. Era a Regina Duarte. Regina Duarte sumiu, né? Sumiu, né? Deu uma sumida. Ela faz um... Não é nada, ela vive fazendo aqui na Paulista, tem uns protestos. Ela tá aí. Ela fala bem, viu? Outro dia ela tava varrendo a avenida. Ela é do lado dos caras lá? Ela tava varrendo a avenida com Dória. Ela faz uns biquinhos aí. Ah, do nosso lado. É nóis, tá bom. Fala de vocês, não é meu lado. Não, tem dois lados aí, só você sabe. Mas as atrizes bonitas dessa novela... Lado azul. As bonequinhas da novela eram a Regina Duarte e a Glória Menezes, RG. A Regina Duarte. Né? A Glória Menezes não era novinha, não. Já era, já tinha uma idadezinha. Ela já tinha uns 40, ô Vieira. Já tinha uma 77 essa novela. Mas a Glória Menezes sempre foi bonita. Quando ela era jovem, ela já era velha. Depois ela era 71, só. Mas era bonita. Ela era jovenzinha quando ela fez lá o Pagador de Promessas. Em preto e branco. filme de sucesso, inclusive nacional. Né? Mas já tinha mais de 40 aí, hein? Agora, não se compara. Agora ele também vai desdenhar da Glória Menezes. Menezes. Gente, Glória Menezes é demais, né? Porque a Glória Menezes torce pro Internacional, chupa. A Glória Menezes maravilhosa. Agora, não se compara a musa Márcia Imperator em termos. Dramaturgia? Você conhece ela? Performance corporal. Olha, você conhece a Márcia Imperator? Não, pessoalmente não, mas não conheço. Mas você já teve aqui. Ah, é? Já teve aqui com o Domênio. Pô, eu queria ter o WhatsApp dela, sério não, mano. Essa é a teve aqui. Hora. Ah, é? O Benjamin tem toda a filmografia. Mil? A obra e a obra e arte de Márcia Imperator. Parabéns, tinha antigamente da Marilyn Chambers, lembra? Marilyn Chambers. Ô, Lolon, só uma notícia aqui que eu esqueci de falar. Caiu. Ô, velha, você ficou falando que caiu ele. Não, desculpa, ué. O Guerra machucou o nariz. Certo. De fraturamento. Fraturou o nariz? É. Ah. Ele não joga o primeiro jogo aí. Não sei quando ele volta, não. Ah, mas ele vem jogando na Libertadores. Sete dias só. Quanto Novo Horizontino? Rapidinho. Se o Guerra não puder jogar, o Domênico joga. E joga bem. Dias porque é o Guerra. Porque se é o B, já demora quanto pra fazer isso? Vocês perdem um meia, vocês perdem um atacante, vocês não precisam sair correndo no mercado pra repor, né? Não. Ah, tá. Meu time também não. Elenco é outra pegada, né? É. Ai, ai. Olha, os bandos. O Corinthians tem mais elenco que o Palmeiras. Chupa antes. Aqui é pau a pau. Tem elenco. Pau, Domênico. Pau a pau. Ó, perdemos o Pedrinho. Não vamos sair correndo pra contratar um jogador pra suprir. Caraca, velho. Vamos lá. Mais ouvintes. Caiu o primeiro, infelizmente. Vamos lá. Marlone, pra falar a verdade. Marlone, pra falar a verdade. Alô? Alô? Alô? Oi, gostosa. Alô? Alô? Bora. Trocando. Foi pro saco. Tem a Miriam Pires, viu? Miriam Pires. Miriam Pires. Porra. Você tá falando de Miriam Pires. Enterrou, hein? E a Mila Cristi? Sumiu a Mila Cristi também, né? Alô, quem fala? Fábio. Ô, Fábio, tudo bom? Tudo bom, Domênico, e você? Bom. Fábio do quê? Fábio Rodrigo Muralo. Tá certo. Você tá no carro ou não? Eu tô no carro, mas tô no Vila Voz, Dudu. Vila Voz. Tira. Não, mas às vezes não pode. Tá no Bluetooth, tá no Bluetooth. Não, tá bom, o áudio. Não tá tão ruim, tá bom. Quantos anos você tem? Tem a Sônia Braga. Eu tenho 4.0. RG, dizem que a vida começa aos 40, né? Ele tem 4.0. É, mas agora... Puta mentira. É. Por que, Benjamin? Começa aos 40. A vida começa quando você nasce. Mas isso aí é mentira. Já. Mentira. É um daqueles clichês babacas que inventar. A vida começa. Não começa. É que nem dizer assim, não. Quando eu falo que o idoso é a melhor idade. Pô, só tem problema. Qual é a melhor idade? Depende quais são as condições. É dor, é tudo, né? Quais são as condições do idoso, né? Agora vocês jogaram um balde de água fria na galera que já tem mais de 60, hein? É, pô, vocês estão loucos. Eu não falei isso. Eu falei não, que... Sombra falou. Eu falei que esse negócio de falar que a vida começa aos 40 é uma babaquice sem tamanho. O proctologista começa, né? Ah, é verdade. Olha, começa a afiar o dedo, né? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Fábio do quê? Muralo. Rodrigo Muralo. Ah, aqui ninguém fica em cima do Muralo, né? Ah, sensacional! Aqui a gente fala mesmo, né? Boa. Nem esse papo, não. Finalmente o Benjamin te aplaudiu. E qual o bairro aí? Não, não aplaudiu. Não. Aplaudiu sim, que nós vimos. A gente por viu, dentro, aplaudiu por dentro. Eu fiz uma cara de nojo, senhor. Não, você não fez. Você aplaudiu, pô. Fala aí o bairro. Fiasco. Que bairro? Eu moro no... Vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. Jardim Lar São Francisco. Jardim, não ouvi. Lar São Francisco. Largo São Francisco. Francisco é o direito da USP. Largo São Francisco. Largo São Francisco, né? Você treinou lá, não é? Não, é Lar. Largo São Francisco. É Largo. Não, Lar. É Largo. Largo Cilar. É Largo? Largo Cilar, isso. É isso aí, Dodô. É, não enrola não, hein? Direito não. Da USP, ali no centro da cidade. Gente, ele é bacharel. Vai, Bá. Vocês não deixam o cara falar. Ah, você não consigo falar. Desculpa. Por favor. Não precisa ficar chateado ali, calma. O Silvio Santos fala ou não fala? Oi, Baixê. Fala, Benjamin. Me ajuda. Uma coisa que eu não consegui entender, é Largo ou é Lar? Não. Lar Docilar. Lar Docilar. Home Sweet Home do Montreal. É, acontece o seguinte. Ah, nunca ligou, acho que é. É porque não é São Paulo. Lógico que é. Não, lógico que é. Ele falou que é, pô. Sei o que o louco que é isso aí. Isso aí, se eu não tiver enganado, é Zona Leste, ali perto de São Mateus. Porque pega o cotovelo, Benja. Cotovelo. Não, mas São Mateus tem um amigo. Vou dar uma dica pra você. Fica próximo do maior estádio de São Paulo. Ai, deu dica, hein? Itaquera. Não, o maior estádio de São Paulo é o Morumbi. O maior estádio de São Paulo. Não é o maior. O maior. Não é o que você falou? A maior impressora de São Paulo, a maior estádio. Impressorão, que isso? Nossa, deu uma deitada agora, hein? Eu vou te mostrar o tamanho do toner aqui. Você dá uma apreciada. Dá uma apreciada no tamanho do. Do book aqui. Sabe aquele book que você põe do lado? Arbitragem tá bom. Eu tenho uns amigos aqui boladões igual você aí que não comparece, não, meu. Ih, rapaz! Mas peraí, como você sabe? Ele já foi te dar uma rangada aí. Aê, mano! É isso mesmo? Deitou no cara, mano! É isso uma mesmo, rapaz! Ai, ai, ai! O cara não compareceu! Você baixou a cuequinha, não, foi, ô? Não, mano, era aqueles lugares que você tô ligado, prego, tô ligado. Já foi tomar uma rangada. Uma rangada foi foda, ele tomou uma jantada de leve do camarada e o cara não compareceu. Rádio. E já teve Fiore Gilhote. É. E tem Joseval Peixoto. Domênico Gato, tem Osmar Santos. A pessoa, Osmar Santos. Aí a pessoa liga o rádio e fala: vou rangar você. O outro nada. Vou dar uma rangada. Olha só. Sinal dos tempos. É, eu ouvi a voz do Mota também, né? Então, mas aí o senhor demonstra uma certa. Ó, aí o Benjamin demonstra agora uma certa incoerência. Porque quando eu tô aqui falando sério e exijo respeito, não, mas não é isso. Aí ele fala o seguinte: Não, mas não é. Aí eu vou lá e falo que um amigo do cara vai dar arrangada nele. Não, mas é que você não tem um bom senso. Você vai do politicamente careta, politicamente correto, pro baixo nível. Mas o mundo é movido pelo extremo, Benjamin. Pra aquela coisa vulgar. Vulgar. Chula. Mas você prefere o quê? Comigo é assim, Paquito. Aqui não tem meio termo, velho. Eu fiquei imaginando agora, mas você prefere o mano vulgar ou o mano careta? Eu fiquei imaginando a sua mãe com a Taizinha no carro, agora indo ver o vestido de noiva da Taizinha. Num carro e de repente ouvindo a mãe falou assim: aí, irmão, vou te arrancar. Não, eu falei, o amigo vai dar uma arrancada. Você prefere o mano careta ou o mano vulgar? Não, o mano bom senso. Não tem aqui, Paquito, é meio termo. Esse aí, Paquito. O meio termo no meu vocabulário, velho, não apareceu. Mas onde você viu o mano bom senso? Não tem o mano bom senso. O Fábio. Chula, né? O Fábio é louco. Ô, Valberto. É Mauro, idiota. Ele não vem no programa, ele nem sabe. Ele nem sabe que é o vovô Mauro. O cara já existe aqui há 18 anos. Tinha certeza que era o vovô Alberto. Alberto tá numa fase, hein, amigo? É que o Alberto tá numa fase desde ontem. Só mandar o chupa no ar que você não tava aqui, né? Só troquei o nome, o vovô Mauro. Oi, boa noite. Escroto. O Alberto tá saindo de conselheiro, viu? É. Ele arrendou a cantina. Você mandou um moto. Parabéns, hein, velho. Adalberto é o presidente. Parabéns. Você mandou um moto chupar no grupo ontem? Você mandou um moto chupar no grupo. Legal, velho. Eu falei: chupa, moto. Acabei de postar, saiu o gol. Esquece, moto, não chupa mais. Ah, chupa você e o pudim de pinga, velho. Eu só fico chateado a forma vulgar, chuva. Desnecessária. Que o Mota trata o Vão Pedro, que é um cara bacana. Legal, dá pra ele, velho. Cheio de classe é ele, né? Eu fiquei super chateado pelo Vamp. O Vamp não merecia. Nossa, eu fiquei super feliz, velho. O Motinha pegou pesado aí, porque o Vamp é um cara espirituoso. É, vocês que falam que o futebol tá cheio de mimimi. O velho Vamp é um cara que quebra isso. Dá pra ele. Legal, vai rangar ele. Legal, porque o Benjamin colocou às 11 horas. Vai rangar ele. 11 horas e 26 minutos. 11 e 26, Domênico. Chupa a moto, o Dax não vai cair. KKKKK. Aí às 11 horas e 30 minutos, 4 minutos depois. Meu, não posso falar, né? Ferrou. KKK, o Dax agora tá caindo. Ô, Fábio, que time você torce, Fábio? O único tricampeão mundial do Brasil. Tá bom. Tricolor. Tricolor. Não tomamos um gol ontem. Chupa, Benjamin. Lugano é seleção, velho. Ei, isso. Já foi, né? Já foi. Já foi. Também não tá assim, não, né, moça? Mas ele, a zaga com ele, velho, tá indo muito bem. Ele e o Lucão. Não, você tá brincando. O Lucão, olha, eu vou te falar uma coisa. O Lucão. Pelo amor de Deus, José Mota, o Lucão não, esse nome devia ser um palavrão, meu. Tô brincando. Mas esse cara ainda não é mau zagueiro não, velho. Então, olha, eu acho que poderia envolver algum tipo de troca com o Corinthians. E eu vou te falar, você sabia que o Roberto Andrade, ele gosta muito do Lucão e ele já tentou pedir um empréstimo do jogador? Eu emprestaria facilmente. E o Flamengo também, o Pepinho falou hoje que o Flamengo tinha feito uma proposta pelo Ganso. É o Ganso? No passado, o Flamengo queria o Ganso e no negócio entraria o Lucão, que o Flamengo tinha pedido também, o São Paulo não quis. Não, eu, o Santos também não ficou interessado. Também. Eu acho que um lance aí. Eu vou te falar uma coisa, dá a impressão que a perna dele treme quando ele pega a bola. Dá a impressão, aliás, que ele tem duas pernas invertidas. Eu não sei, é muito estranho. Curupira. Olha, eu juro, eu tenho tanta boa vontade com atletas do São Paulo, eu sou paciente. Tô vendo. Não, mas eu acho que meu histórico no programa mostra que eu sou uma pessoa que dá prazo pros jogadores. Eu não... Ale, você jogou bola. Qual a sua avaliação? Eu não sei, nunca falei com você sobre isso. Lucão, qual a sua avaliação sobre o Lucão? Sabe que na base ele jogava bem, né? Ele frequentou todas as seleções das categorias menores. Mas quando subiu, não conseguiu desenvolver, ou psicologicamente não conseguiu jogar o que dele se esperava. Fato é que no São Paulo não tem mais condição para ele. O Ale, e só ele pra deveria lembrar, recomeçar a carreira dele em outro lugar. Ale, só para lembrar que o Rodrigo Caio, também a torcida do São Paulo não gostava. O Rodrigo Caio estava naquele 5-0 do Corinthians em 2011, que o treinador era o Sérgio Baresi. E o Rodrigo Caio, a torcida do São Paulo não podia ver na frente também. Hoje o Rodrigo Caio joga pra caraca. Cara, você pega aí Maicon, você pega o próprio Kaká, você pega Casemiro. Nossa, tá brincadeira. Vocês estão de brincadeira agora, que vocês estão comparando o Lucão com o Kaká. Eu tô essa defesa do Lucão agora. Tô comparando os dois. Do nada os caras começaram a defender. Eu tô comparando situações, eu não comparei jogador com jogador. Tá bom, então fica com essa situação que eu não... Mas aí, pelo histórico, o problema é o Lucão sair e começar a jogar bola, né? De repente. Ô, Fábio, diz aí, cara, nós atropelamos. Não, tô falando do Lucão. E o Lucão não engraxa a chuteira do Kaká. Não serve pra amarrar o cadarço do Kaká. Não, o Lucão, são posições diferentes. O que eu comparei aqui é que a torcida de São Paulo muitas vezes pega no pé de alguns jogadores, Benja, que depois eles saem e passam a jogar bem. Foi o caso do Kaká, foi o caso do Casemiro, foi o caso do Maicon no Grêmio. Essa do Kaká pegar no pé do Kaká, eu não lembro. A torcida de São Paulo, como não? Não, desculpa, não lembro. Nem lembro disso. Do Casemiro pegou durante um bom tempo. Ah, o fralda cheia também aqui, gente, velho. Você pega às vezes no pé por jogadores que já apresentaram algo de muito bom e às vezes param de apresentar. E você pega às vezes no pé por um jogador que é escalado que não demonstrou nunca a menor condição de jogar no teu time. Sinceramente, é diferente. Eu não tô entendendo a defesa do Lucão. Eu nunca vi uma partida boa do Lucão. A defesa do Lucão, eu vou te falar, Motoga, sem sacanagem. Você conversa. Eu não tenho opinião. Mas você conversa com pra cada 10 caras que conhecem, que acompanham base, que não tem um que não fala bem do menino. Talvez seja por isso que o São Paulo não libera ele. Flamengo quis, o Santos quis, o Porto quis. Alguma coisa tá estranho, velho. Que no São Paulo, o problema é que no São ruim Paulo, sua ligação, amigo. O problema é que no São Paulo ele teve aqueles erros. E rotulou. O Felipe, jogador do Corinthians, que hoje a Inter de Milão tá querendo levar... Gastou a bola depois, né? Chegou no Corinthians, estreou, fez gol contra. Uma partida pior que a outra. Lembra que a gente falou aqui? Nossa, vocês metiam o pau aqui no início. Brincadeira, fez gol contra, é, né? Brincadeira, esse cara não tem a menor condição de jogar no Corinthians. Aí veio o Tite... Vem bababá, bababá. Rapaz, olha que o cara virou seleção. Olha, Inter, pode ir pra Inter. Mas isso acontece com vários jogadores, em vários times. Às vezes, olha, quando todo mundo fala uma coisa que acompanha o cara, é porque alguma coisa... Ô, Benja, mas não é muito estranho. Quantos técnicos passaram pelo São Paulo nos últimos anos? Não é muito estranho que o São Paulo não libera ele pra ninguém? Não, mas não é muito estranho que muitos técnicos passaram pelo São Paulo e vários não colocaram ele? E não é muito estranho que todo mundo quer o menino São Paulo? Vai pela visão do técnico. Então, não é muito estranho que todos, um monte de clube... Porque o São Paulo tá querendo dinheiro, quer que pague ele. Parece um além da imaginação, isso. É que esse moleque quer que pague por ele, o cara quer de graça. Vocês desciam o pau, hoje vocês chamam de Casemiro do Real Madrid. Mas o Lucão no São Paulo, tá? É muito nítido. Eu vou te passar umas mensagens aí, né? Sobre... sobre Casemiro. É muito nítido que no São Paulo, tá o local ele não terá vida fácil, porque ele mas errou ele mudou de atitude. Mas tá pera, gente. Ele mudou de atitude. É pera, diferente. Cacete, tem dois papos paralelos aqui. Não, é quando ele tava no São Paulo, ele tava fazendo o quê? Era um menino, tá começando. Ah, rapaz, então eu tenho desculpa pra tudo. Não, desculpa, é ter paciência às vezes. Às vezes você precisa ter paciência. Quando você tem um jogador que vale a pena, você tem que ter a paciência. Ô, Benja, mas naquela época ninguém falava mal do Casemiro que ele não jogava a bola. Falava o seguinte, que ele tinha bola pra jogar, só que ele não jogava, porque ele não queria. Olha o corpo do Casemiro hoje. E olha o corpo do Casemiro naquela época. Ele era um gordo. O apelido dele era fralda cheia, Benja. Pega o Casemiro hoje. Ele era uma fralda. O apelido dele era fralda cheia. Pega gordo do Real Madrid. Para. Ronaldão ou Dario Pereira? Faz um time de rugby. Ué, o apelido dele no São Paulo era fralda cheia. Ele não corria em campo. Ronaldão ou Oscar? Olha, então é o seguinte. Eu tô totalmente errado. Eu realmente acho que o Lucão é um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro. Ele vai mostrar em algum momento. Eu espero que eu seja. Sempre, todo jogo que eu assisto, ele faz bobagem. Ontem ele entregou uma bola no pé. Eu espero que ele seja. É que eu sou azarado, eu só consigo ver os momentos em que ele joga mal. Eu não tô falando isso. Mas talvez seja isso, a pressão, né? Eu tô falando que ele tem uma pressão. Olha, né, o Pedro Henrique do Corinthians entrou naquele jogo contra o Atlético Mineiro, o menino da base. Pô, fez uma puta bobagem, o Corinthians levou o gol, ele chorou, caramba. Pô, tá aí, tá lá, tá no elenco, joga de vez em quando. Olha, lembrando tá que o Pedro Henrique não jogou ainda 1% das partidas que o Lucão já jogou. Olha, Sombra, então você faz, sabe o que você faz? Eu sei, sinceramente, eu sei. Sei. É isso que você faz. Sei. Você não sabe dialogar. Não sei. Ninguém tá sendo estúpido, ninguém tá te ofendendo. Ninguém. Não tem o porquê você fazer isso. Ninguém. Lugar, sabe? Chulo. É. Fala, Fábio, você quer o Lucão pra seleção? Só se for pra seleção de voleibol, porque de futebol não dá não, Sombra. Não dá. Eu acho que... Não, não dá. E o vôlei não, o vôlei também não vamos estragar. A única coisa que eu tô falando, sem sacanagem, a única coisa que eu tô falando é isso. Que alguma coisa, não é possível que o futebol esse menino não tem... Todo mundo da base, todo mas mundo. Mas tem muita gente que jogou na base e não jogou no perfil. É o que o Ale falou, tem muita gente que sai da base. Não era o melhor time do mundo na base lá, do campeão? Não vinga no profissional, velho. O Henrique, né? O Henrique era o cara promessa. O Henrique era o cara. O nossa, o novo Neymar, até falando. Aliás, era a dupla Oscar e Henrique no São Paulo. Fenômeno. Mas o Rodrigo Caio não era espizinhado no São Paulo? Mas você está falando de um caso. Mas o Rodrigo Caio, em algum momento, mostrou boas partidas e por isso está aí jogando. Então ele soube conquistar o espaço dele com bons jogos. O Rodrigo Caio não falhou contra o Corinthians. É aí que tá a diferença. O Lucão, ele falhou naquele jogo contra o Corinthians e dali em diante a torcida do São Paulo começou a minar o cara. Rodrigo Caio falhou naquele 5-0 de 2011. Vê o que, o Danilo, que tem dado ser pai do Rodrigo Caio, fez com ele em campo. Antes daquele 5-0, o Lucão já era contestado. O Lucão já era. Aliás, aquela simbiose... Mas a gota d'água foi o clássico, né? Aquela simbiose, Lucão e Denis no jogo, é uma coisa maravilhosa, né? Quando você via no jogo, Lucão e Denis davam... Pode ser isso também, vai que é isso. Ali, tem que acreditar que é isso. Quando ali, nem tanto o Denis, né? Mas mais o Lucão, é que o Denis depois ele se consagrou. Eu acho que hoje, Lucão e Denis não conseguem ficar mais no São Paulo em paz. Porque todo jogo eles têm que provar alguma coisa. É o mesmo caso do técnico do Palmeiras, do Eduardo Batista. Ele pode fazer o que quiser. Ruim. Se ele errar e perder duas partidas, os caras vão começar a pedir a cabeça dele. É a mesma coisa do Lucão e do Denis. Acabou pra eles no São Paulo. Bom, eu posso falar uma coisa? Só pra você ver como são as coisas. Ontem eu tava assistindo o jogo, tinha dois amigos são paulinos junto, né? Meu, o São Paulo ganhou, o São Paulo não tomou gol. E os caras, a hora que a bola chegava na defesa do São Paulo, putz, olha o Denis, os caras. Olha o Denis, caramba, agora é o Denis. Meu, esquece, os caras não têm confiança mais, Sombra. Não dá mais. E ontem o Denis fez uma boa partida. Né? Fez uma boa partida. Mas o assunto é o Lucão. O Lucão, eu acho que a gota d'água foi o clássico, né, Sombra? A gota d'água foi o clássico. Falhar no clássico pegou pesado. Aí, meu... Fábio. Oi, Sombra. Só opinião, o São Paulo joga as duas em casa. Ah, pra mim o São Paulo vence as duas, Sombra, com com facilidade aí, porque na verdade vai ser uma briga de quem toma mais gol, né? São Paulo e o Linense, né? É. Mas eu acho que o São Paulo sai vencedor. É, na verdade, a minha pergunta era mais assim, o que você acha do São Paulo jogar duas em casa, né? Ah, ok. Eu particularmente, eu não acho certo. Eu acho que o Linense devia mandar o jogo na casa dele, né? Porque facilita as coisas pro São Paulo. Mas esses clubes do interior é a oportunidade que o cara tem de salvar alguma grana, né, nesses jogos. Então os caras olham muito pro financeiro e pro planejamento daqui para frente, né? Então, já que a federação permite esse tipo de situação, quem é a gente para ficar julgando o que é certo e o que é errado na questão dos dirigentes do Linense, né? Ah, outro dia a gente tava conversando aqui, né, mano? Você até citou uma autoridade. A gente vinha falando que poderia acontecer a volta em breve das faixas, batuques e bandeiras. É, tinha falado com o Dr. Olim. É, e ontem em reunião dos clubes, Ministério Público, Polícia, ficou tudo, continua tudo proibido, viu, mano? Tudo como antes. Mas só em São Paulo, né? Uma pena, né, cara? Sim, é. Ministério Público de São Paulo. Isso é chato demais. Uma pena, porque eu acho que eles tentam tapar o sol com a peneira, Sombra. Qualquer medida que tem hoje em dia pra falar, estamos coibindo a violência, etc e tal, é paliativo. Medida paliativa. Adoro quando você fala isso. Não, mas é verdade. É uma medida que os caras estão tentando conter uma hemorragia com band-aid. Se você quiser sanar o problema da violência, você tem que começar a punir quem comete a violência. As arquibancadas de São Paulo, aqui dos estádios de São Paulo, estão frias, estão chatas. Estão modorrentas. Estão cinzas. Estão cinzas também, por causa dessa porcaria, dessa determinação. Volto a falar aqui, um batuque, tá certo? Um instrumento ali, ele não vai matar ninguém. Quem pode matar é a pessoa que tá conduzindo aquele batuque. Uma bandeira, ela não vai matar ninguém. Quem pode matar é a pessoa que tá ali conduzindo o mastro. Uma faixa, aquela pirotecnia que tinha dentro dos estádios aí na década de 90, hoje não existe mais. Cara, existe qualquer outro lugar aí do mundo, inclusive aqui na própria América do Sul, e aqui não tem, cara. Então, pensei que você ia falar, uma faca não mata ninguém. Quem mata é quem manipula a faca. Não, mas também é. Então, Sombra, as pessoas ficam com esse papinho. Mas você não é a favor de entrar com uma faca no campo, né? Não, não sou. Ah, então tá bom. Mas a mesma pessoa, Sombra, que sai de casa armada com um revólver 38 pra assistir um clássico, não me venha falar que é bandida só no dia do jogo. Esse cara, ele é bandido no dia a dia. É aquele cara que vai te matar por um motivo fútil a qualquer momento que você cruzar com ele. Mas já tá tudo zoado só no fator. Então, mas o RG, né, mano? Mas é ridículo, cara. É ridículo. Isso daí é uma derrota da sociedade. É um negócio tão ridículo pensar que você tem que ir num clássico que só vai ter uma torcida. Já que você não vai ter uma torcida organizada fazendo a festa dentro da arquibancada. Já zoou tudo. Por mais que falem, mas o problema da violência, as torcidas têm pessoas violentas dentro. Ok. Se puna essas pessoas violentas, cara. Agora você vai tirar, por exemplo, vai punir uma coletividade por causa de uma meia dúzia? É a mesma coisa que você falar, pô, na comunidade tal ali moram 4 bandidos. Você entra então matando todo mundo que mora na comunidade por causa de 4 bandidos. Tá errado, cara. Agora, tô contra a generalização. Essa linha de raciocínio do Benja não é não. Eu? Ô, mano, você vê no Rio de Janeiro as brigas que acontecem de torcida, essas coisas, o cara não tá com o batuque, com o mastro, com nada na mão, os caras... e lá é permitido, né? Acho que assim, eu vi até uma reportagem uma vez do Flamengo, acho que quando jogava no Maracanã ainda, os instrumentos da torcida organizada ficavam guardados lá no estádio. O cara não podia tirar, tem que chegar tipo com uma hora e meia antes pra fazer vistoria, assim por diante. Acho que é um negócio, você falou, na década de 90, isso aí, duas torcidas. Eu cheguei aí no Morumbi com 120 mil pessoas, com São Paulo e Corinthians. Com batuque, bandeira, era muito mais emocionante do que é hoje. Essa isso é muito mais top, né? Isso aí esquece, velho. Essa atmosfera que fez com que a nossa geração se apaixonasse pelo futebol. Essa atmosfera do estádio. Eu tenho um filho hoje de 8 anos, meu. Ele não curte muito futebol, porque é um negócio meio monótono. Você leva ele no estádio e tal, pra assistir jogo, ele não fala, papai, cadê o cara da pipoca, do sorvete? Então, assim, não tem mais aquela atmosfera de quando era antigamente, quando eu ia no estádio, meu pai me levava no estádio, assim por diante. Mudou muito. Agora, posso falar uma coisa aqui? Tá chato, aqui? Mano, o bagulho tá chato. Depois eu queria... Professor, por favor. Professor, por favor. Reproduzir uma coisa que o Mano Brau falou. Sim. Aliás, você não falou muito. Sai com ele. Sai fora, Rude. Você não falou muito. Ele falou o seguinte, que há muito tempo... que o crime organizado tomou conta da torcida organizada. Uhum. Quem falou isso foi o Mano Brau. Respeito, irmão. Só isso. É nóis. Eu queria... Eu tô observando aqui, eu tô ouvindo atentamente. Fala, professor. Obrigado por me inserir no assunto. Você tomou aquele copo de caipirinha lá pela classificação pra Copa? Tu é o menino do decreto? Sim, senhor. Tu para de pedir pra eu fazer o azaia, eu não quero fazer. Tu para de pedir. Tu quer postar esse azaia no seu Instagram? O menino do decreto! Eu não vou fazer, tu para de ser... Tu tá exagerando. Eu vou só fazer uma observação pra fala, ti. Fala, professor. Pra todos vocês. Cuida do teu time. Gremista, hein, professor? Tamo junto. Eu só queria... O Mota, o programa tá rolando. Você pode falar, o microfone tá aberto. Fica à vontade. Fala, Mota. Tu é chato pra casa dando entrevista, nossa, velho. Eu salvei o Brasil e tu vem fazer um negócio desse aqui. Agora, sombra... É, legal é você, Mota. Vou dizer, pra ti. Chato é o Tite, legal é você. Ele ataca a vampita, Tite, ele ataca chegou o legal. Defensor do Tite. Ai, ai, ai, mimimi, não mexe com o Tite. A mina do Tite, ai, nossa. Chegou o defensor. Olha, não quis Benjamin, fazer o azaia? Queria mostrar pra ti. É verdade. Ah, caiu a linha. Que eu não fiz o azaia com ele. Eu me recuso a fazer. Eu sou sério, não tô aqui pra brincadeira, brasileiro. É rapidamente. Você não quis, você ficou no vácuo, velho. Ô, Liminha, deixa eu só explicar Liminha. Uma coisa. Quem é o Liminha? Pra tá a cara do Liminha hoje. Todos vocês, Vieira, que tá aqui presente, Bahia, todos. Fala. É rapidamente. Eu queria passar uma passagem. Porque é o seguinte, o que acontece com o torcedor é violência. Eu explico, tu conhece a reprodução da Joaninha? Não, não conheço. Não, da Joaninha não. E rapidamente, eu decorei isso, é uma história. O meu tio Tito contava quando eu era rapaz. Eu era rapazinho, andava com a minha calça, com a minha botina. Lá em Caxias, né? Sem camisa no verão, com camisa no inverno. E ele me contou que a Joaninha, tu sabe que é uma Joana. Sim. Joana do Minho. Inclusive, parabéns a Dudu. Belo trabalho dele na seleção. Os ovos assim, dela. Joaninha. Joaninha. A pequena Joana. Os ovos dela eclodem em uma semana. Eu não sei se tu sabe, mas ela tem um estágio larval de 3 semanas. Durante o qual... O inseto já apresenta a mesma alimentação do adulto, conhecido como ímago. Por isso que eu te digo, torcedor... Por isso que você é professor, né? Exato. Você manja de tudo, até do ciclo reprodutivo da Joaninha. E eu não sei se tu sabe, eu tô mais de 5 anos legal. Sem piscar. E é o objetivo que eu tenho. É por isso que você fica com o olho vermelho, agora, professor? Eu aguento tudo, eu aguento esses haters de internet. Quem? Todos eles. Haters, professor. Exato, todos eles. Agora... Para de pedir a porra do azaia! Eu não vou fazer! Tu pede para a Dunga, tu pede para Odeio, eu não vou fazer. Eu perco a credibilidade com ele. Esse é o Estádio 97, o professor Tite aqui no Estádio 97. Temos mensagens através do nosso WhatsApp, vamos lá. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala galera do Estádio, aqui é Cleiton Leitão, de Pilar do Sul. E eu concordo com esse cara aí, viu, o torcedor que falou da Ponte Preta. Palmeiras faz uns 2 anos que não ganha da Ponte Preta. Acho que é um dos únicos times que o Palmeiras jogou no Allianz Parque ainda não ganhou dentro de casa da Ponte. E os caras encrespam contra o Palmeiras, cara. Eu não sei o que acontece com esse marcado aí. Falou, um abraço, fãzaço de vocês. Sou palmeirense e fã do Mano. Valeu, parça. Não seria nada sem ele. Um abração. Muito obrigado pela audiência. Valeu. Ô, Sombra, só lembrando que nem no amistoso esse ano, Palmeiras ganhava de 1-0. Trocou, né, Lolo? Aí empataram. Trocou o jogador, aí teve um pênalti no final. Existe possibilidade da Palmeiras e Ponte numa eventual final? Depende, porque depende dos pontos, né? Vocês não estão bem informados, só falar, né? Eu não me informei direito, eu vou ver. Não, muito pelo contrário. Aí é que vem a informação que você é um trouxa que você não viu. Exatamente, eu acabei de dar a informação. Depende. Ué, não é A, aqui não tem depende A. Aqui não tem A. Tem, pode ter B, C, D, E. A não tem. Ué, depende da pontuação, ô trouxa. Porque se o cara fizer mais pontos, vai pra cima. Muda. O primeiro pega o quarto, o segundo, o terceiro. Não dá chance pra esse palhaço, não. Mas tem chance, sim. Tem chance. É legal, olha, o Aleixo, vou resumir. Tem chance, mas não sei qual a porcentagem. Não dá pra saber. Se a Ponte elimina o Santos. A Ponte hoje tem o mesmo número de pontos do Santos, certo? Mas se a Ponte elimina o Santos. Perde nos critérios. Quantos pontos o Santos tem? 22. 22. Então. São Paulo tem 20. Vamos supor que elimine. E se isso daí mudar, acabou, já virou outro confronto. Mas daí, se os times se classificarem com duas vitórias, por exemplo, aí o Palmeiras continua pegando São Paulo e a Ponte pegaria o Corinthians. E aí a final poderia ser. Muito bem. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, pessoal, aqui é Leonardo, de Praia Grande. O RG tem razão, hein? O Santos já demorou de colocar jogos aqui no Pacaembu. Trabalho aqui em São Paulo, moro na Praia Grande, sou santista, mas concordo plenamente. Santos, o pessoal de Santos não tem cultura de estádio. Já o daqui de São Paulo tem. Tô fechado com você, RG. Um abraço. Mas, velhinha, é isso aí. Tem que botar mais... O RG voltou! O RG voltou! O RG tira o moleque, RG! Ele pulou da cadeira, velho! RG tomou um choque no peito agora. Esse canto. Esse canto é pra outro, não é pra mim, não. Viu? Você não quer repassar, viu? Ele tá aqui, faz 40 minutos que ele não abre a boca e agora ele joga pra mim. Como 40 minutos? Aqui precisa ser homem e assumir a responsabilidade. Aí tá pau a pau, hein, velho. Falou homem, fica quietinho aí, borboleta. Deitou no liminha agora. Eu tô falando. Ué, põe no Google aí pescoço e acha seu pescoço aí, rapaz. Vai se ferrar aqui embaixo o pescoço. Juiz! Segue o jogo, sem batalho. Vulgar. Só um pouquinho da história do Vampeta pelo Corinthians contra o São Paulo. 20 jogos, 11 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Ou seja, o São Paulo é freguês do Corinthians e do Vampeta. Jorrado, hein? Não tem jeito, Botinha. Vai ter que chupar pra ele. Então, o cara que caiu seis vezes, velho. Tem que ter vergonha, muda, é ridículo. Isso não muda em nada. Nossa, aí ganhou do São Paulo. Vai, tá enfrentando o Piraporense, tá enfrentando o 15 do cacete. Chupa. Entendeu? E aí advogado do Vampeta, ele mexeu com a sombra. Nossa, como o Vampeta incomoda, hein? Nossa, chato pra caramba. Nossa, e o advogado do Vampeta, vai. Mas é ele que sempre lembra da gente. Imagina, mano. É um idiota, tá em choque, mano. Vampeta é idiota. Pessoa, cara do bom. Pessoa, cara. Nada. Pô, trouxa. Cinema, deixa ele cuidando dos seus filhos. Vai lá, toma um copo de pinga com ele, dá pra ele. Ô, Benja, só uma coisa, pelo menos o meu time cai no Paulista e assume. Pelo menos isso. Ih, rapaz, ele escreveu hoje, ele escreveu no Twitter. Aí não. Ele escreveu isso? O Aldak mesmo. Tão burro que não sabe ler, né? Isso é regulamento, né? Ah, falou o Einstein. Mas ele é. Chegou o Einstein. Pode ver no Twitter oficial do Aldak e mandei escrever isso, né? Marcelinho que escreveu. Marcelinho que escreveu. Até caiu no legal advogado, né? Vai lá, advogado. Vamos falar agora de Fricô, já que falou dele? Parou tudo. Pode parar. Eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá passando aqui o nosso Fórmula 1. E beleza, anota aí, passou mais uma vez o nosso Fórmula 1, tá sabendo da promoção? Então ouve. Com o Estádio 97, você foi pra Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos aí, e agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da Energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Boa, então vá anotando quantas vezes você ouve passar o nosso Fórmula 1 durante o programa. E no dia 25, como a gente colocou aqui na chamada, no dia 25 de abril, o primeiro que entrar no ar ao vivo aqui no Estádio 97 e disser corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai pra Catalunha com acompanhante, vai visitar a região lá da Catalunha. Catalunha, porque não sabe, é no nordeste da Espanha. Catalunha. Né? É, a região lá de Barcelona, onde tem os sítios. Onde você tem... Puta, tem lá uma cidade medieval que eu visitei. Agora, Girona. Você chegou aí a Girona? Girona, Ligia? Não. Então fica o conselho para você que vai para Barcelona. Visite Girona. Girona fica uns 40, 50 quilômetros, se eu não me engano. E Girona, ela é uma cidade que tem boa parte preservada da era medieval. Inclusive, cenas de Game of Thrones foram feitas em Girona. Ah, é? Vários episódios, que inclusive ficou toda a produção lá da HBO, ficou toda hospedada em Girona, os atores, etc. Nossa, e tal. É realmente fantástica, assim, castelo medieval, assim, uma cidade medieval, boa parte, assim, é um parque inclusive preservado, é um lugar que merece ser visitado. É maravilhoso, assim, você se sente na Girona. Você se sente inserido dentro do contexto de Game of Thrones, cara. Pra quem é fã... Girona? É onde Girona. Tem a maior comunidade judaica, lá em Girona. Então, você vai lá, Bas, já tem pra quem pedir um. Tô te falando. Tô falando sério, Girona... Você conhece o Benjamin. Ué, então, se você tá duvidando de mim... Não tô duvidando, é que você fala umas coisas às vezes... Não, eu vou falar o quê? Tô te falando, você pode entrar no Google e ver Girona, a maior comunidade judaica que tem é lá. E inspirou também o Fábio Júnior. Por quê? Quando girou no mundo. Sensacional! Que maravilhoso! Você salvou a hora! Benjamin não se aguenta ali, olha ali. Particularmente, uma das coisas que mais encanta na Europa é a possibilidade de você visitar lugares. Olha, se eu não me engano, inclusive essa imagem que está sendo inserida agora na nossa transmissão online, no facebook.com, não é de Girona? Não, Bósnia. Ah, é na Bósnia? Bósnia. Então, Bósnia. Essa imagem. Bósnia. Que Bósnia? Essa puta bandeira da Catalunha, vocês estão loucos, é Girona. Bósnia, antes era Bósnia. Aí é Girona, vocês estão loucos, eu fui Bósnia. Lá, que Bósnia. Escreveu Bósnia. Pareceu mesmo. Não, até, não, é Girona. Então, quem acompanha online dá pra ver imagens. Olha que bacana que é. Vê se não é Game of Thrones isso aí, Bá. Bacana. Tá vendo? É maravilhoso, mesmo, passeio recomendadíssimo. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br, e Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Inclusive, você for nas lojas lá da Latam, fala assim, não, olha, eu quero ir pra Barcelona e tal, mas quero fazer um passeio também até Girona, que é maravilhoso, viu? Você não perca. Estádio 97 aqui na Energia, trazendo mais ouvintes. 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Assista o Estádio 97 no facebook.com/energia97fm. Toca, Asdrubal! Malone! Olha o Zé aí. Alô? Alô? Quem fala? Bruno. Olá, Bruno, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Bom, Bruno do quê? Bruno Vinícius Assis França. E quantos anos, Bruno? 32. Ele de 3.2 hoje, hein? Pô, Vinícius, um nome longo pra caramba, hein? Ah, véio? Sensacional, ah, é. De novo. Do Sócrates, pô. E no Benjamin, não para de bater palma e te aplaudir. Ah, faz. Ô, velho, e o bairro, hein? Aqui é Vila Iara. Iara? Osasco. É isso mesmo. Olha, a galera tá xingando o Jadson. Rapaz, o Jadson deu uma entrevista dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. Rapaz, como estão pegando isso no pé do cara? Ele falou, o Corinthians é bimundial e o Palmeiras não tem Mundial. Mas quando ele falou isso, eu não vi. Mas a própria Fox, mas a Fox que você trabalha, falou que tem. E achou... Não, não, vocês não viram. Mas aqui não é a Fox, não é a Fox. Não, eu sei, mas a Fox... Não, mas é que você falou e eu lembrei agora. Não, mas não tem nada a ver. Foi na Fox que ele disse. Eu tô falando que o Jadson... Foi entrevistado e quando perguntado ele falou que o Palmeiras não tem Mundial, então aí... Mas cara, ele disse, cara, na Fox, Fox, olha, mas quem fala a verdade não merece castigo. Tá escrito aqui, RG. Ué, você tá indo contra a TV que você trabalha? É, mas eu falo... Cada um pode escrever o que bem entender. Tá escrito, RG. Eu falo, qual que é aqui? Tá escrito o que, RG? Primeiro aqui, ó, que tá escrito? O que tá escrito? Quem tá escrito, exclusivo, por favor? Exclusivo. E foi clonado. Era só um minuto, só um minuto. Fala. Documento da FIFA chamou Palmeiras de primeiro campeão mundial. E por que não tá no site? Tá na Fox, é engraçado. A Fox, que é o canal do Benjamin e do Mano, eles estão falando que não tem, que a Fox tá errada. Eu falei que o Jadson. Eu falei o Jadson, não falei Fox. Não, mas eu só estou falando pro Jadson. Pro Jadson. Jadson. Que se ele deu a entrevista pra Fox... A Fox deveria te falar, já que é a Fox, isso aí, ela é neutra e ela é... Sim, mas cada um meu ponto de vista, entender. Né? Acho que a Fox é um... Mas o jornalista, ele pode fazer uma matéria falando que tem e o outro pode falar que não tem. Claro. Mas por que o Jadson foi falar isso? Mas, gente, mas é importante porque que o Cunha é um trouxa, foi por isso. Por quê? Porque é um trouxa. O cara que não sabe ler e não sabe escrever. E aí a própria rede, ele tá dando entrevista, os caras não retrucam ele. Você quer o quê? Ah, mas coitado do Jadson, isso é tudo trouxa dele. Mas quem diz a verdade não merece castigo. Não, não é verdade, mano. Você tá indo contra também. Você de galinha, você tá brincando. Você também tá indo. Você tá. Mas se você fala que ele está falando a verdade, você tá falando que ele está falando a verdade, você tá indo contra a emissora que você trabalha. Mas tá no site da FIFA? Não. Eu tô te perguntando. A pergunta é a seguinte: tá no site da FIFA? O jornalista, ele pode fazer a matéria que ele quiser, Domingo. Peraí, mas não, a matéria que ele quiser, não. Pera só um minuto. Lógico que é, como não? Então você trabalha num canal que você não sabe ler o bagulho que tá lá. É, o que tá escrito aqui sobre a carta de quem é? Quem não sabe ler é você. O próprio canal. Do que eles trabalham, tá aqui, ó. Sombra, por favor. Então, a carta que tá aqui, quem mandou a carta? Não, mas é uma O timbre de quem é? Que jeito? Então, vamos lá, vamos explicar o timbrado de quem é. Vamos lá, vamos explicar pro cidadão. A carta que foi enviada. Os caras falam da carta, a carta é da FIFA. Aí fica a gritaria. Não, não é gritaria. E acho que no grito ele vai ganhar. Vamos lá. Não vão ganhar nada. Segue o jogo, sem falatório. Calma. Domênico falou, reclamou. Agora o Mano vai responder. Pois é, pronto. Vamos lá, por partes. Essa não é uma declaração, seu Domênico Gato. Oficial da emissora, o repórter que trabalha lá, o jornalista que trabalha lá, ele pode montar uma matéria, já que ele trabalha no veículo, ele monta a matéria. Se amanhã quiser vir um outro repórter e montar uma matéria, ele também vai ser exposto da mesma forma e cada um com seus argumentos. Isso não é uma versão oficial da emissora. Simples assim. Claro, claro. Precisa explicar o óbvio. Acho que essa é uma declaração da Fox. Não, meu Deus, mano, pai do céu. Mano. Eu sei ler muito bem, Domênico Gato. Você lê muito bem. Eu sei que você sabe. E é por isso mesmo que eu volto a falar mais aqui. Ou menos, se um jornalista quiser escrever, sombrar uma matéria, ele pode montar um tema lá, e já que ele trabalha na casa, ele expõe no portal. Ele fala, meu conteúdo é esse, e expõe lá. Tá certo? E se um outro quiser contrapor, por exemplo, existem duas opiniões lá. O PVC, ele defende que o São Paulo não caiu. Tá ele, certo? Ele Mauro defende, Beck, ele defende um monte, lá. Gente, o Oswaldo Pascoal, que também trabalha na Fox, ele defende um outro ponto de vista, falou que São Paulo caiu para a Série B do Campeonato Paulista. São duas opiniões distintas de pessoas que trabalham na mesma emissora. Nossa, acabou com o domínio. Simples assim. Não tem deu para entender agora? Não. Agora, a opinião. O fato real é que o regulamento diz que não caía, né? Não, mas tudo bem. Ah. Mas são opiniões. Eu apesar de gostar de ver o circo pegar fogo, mas existe um embasamento em cima do regulamento. E cada um com os seus argumentos podem sim, expor. Não, mas eu não, mas não a versão oficial da emissora. Sim, claro. Foi a Fox, que levantou, fez a matéria, que era como vocês queiram. E tá aqui a carta da FIFA. É engraçado que os caras falam tanto de FIFA. A gente não, mas não tá no site. O Palmeiras, ele não se preocupa com isso. Porque, por exemplo, o meu pai, ele viveu essa época. Desculpa, cada um vive uma época. Daqui a 70 anos, vai vir o filho do Mano, e os caras vão ter um programa de rádio, os caras vão falar que o de 2000 não valeu, Sombra. Sabe por quê? Porque não viveram. Mas vai estar no site da FIFA. Não sei, a FIFA não muda de ideia a todo instante, a todo momento. Essa FIFA vai existir. E é difícil. Exatamente, também precisa saber. E aí vocês tudo acreditam numa entidade que fala. Nem tudo que a entidade fala, ela vai de acordo com a história. Só que, mano, desculpa, você sabe muito bem ler. Eu não falei que você não sabe ler. Tá aqui no site da Fox. Tá, então lê aqui a carta. Carta de quem que é que tá? Não, é só vocês olharem. Tá lá com vocês, não, o negócio. Mas o que vale é a entidade. Vocês trabalham, vocês têm um documento. A entidade, o que ela fala, não vale. Não falei que não vale. Falou. Falei que o que a entidade, às vezes, ela não pega a história inteira. Ou na entidade da FIFA, tem todos os campeões espanhóis, tá tudo declarado lá. Então quer dizer que, ó, o time do Real Madrid nunca foi campeão espanhol tantas vezes que os caras falam, gente. O time... Então tá bom, então continua aí. Ô, Bruno! A verdade é uma só. Vocês não conseguem entender que existe uma história. O clube de futebol, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, que são os quatro grandes... E o Grêmio do meu amigo Vieira, tem uma história. Tem uma história. E essa história não pode ser apagada nunca, meu amigo. Boa, Bruno. A história não se apaga. Agora, se tem algum clube que não tem história, é problema dele. Mas quem tá negando a história? Quem vocês quer a história? Sempre vocês negam. Quem? Vocês negam que não teve, que não existiu. Eu só falei, primeiro que eu não falei nada. É porque foi em 51, já faz tempo. Gente, isso faz parte. Isso faz parte da brincadeira do dia a dia do futebol. Não, mas eu não falei nada. Eu falei que o Jackson falou. Você não gosta que não fale. Você não gosta que não fale que não ganhou, que não valeu. Ninguém tá mudando a história. Mas vocês, palmeirenses, também, para chegar e dizer que o São Paulo foi rebaixado, são os primeiros. Sombra. Não é uma tentativa de mudar a história? Não é uma tentativa de mudar a história, porque eu vivia, eu posso falar muito bem do que eu vivi. E caiu? Olha, Sombra, o São Paulo, a verdade... Então a história é uma só, Domênio. Então vamos lá. Vivemos as duas. Vai cair 87. Ai, que aqui, ó. Deixa o Lolo falar. Vamos declarar, vamos debater. Ou a sua história é diferente da minha? Não, vamos... Só tem uma pergunta. Você viu o São Paulo jogando algum jogo na segunda divisão? Eu posso responder ou não? Fui perguntado. Claro. Vocês fazem pergunta e já quer sair por cima. Então vamos lá. Eu falo em cima do que eu vivi. Então eu não posso falar muito a respeito. Mas 51 você não viveu e fala. Não, mas deixa ele falar. Vamos lá. Então assim, Benjamin, segura a onda aí, porque o meu pai viveu, ele era nascido, ele era bem esclarecido sobre futebol, e ele viu o que aconteceu, e ele me passou isso. Eu tenho uma pessoa que me passa o que ele viveu, as emoções que ele sentiu. Então me desculpa, eu sei o que aconteceu, e não é só por ele. É só pegar o Google, que é o pai dos burros, e você põe lá que você vai ver o que aconteceu. Então assim, com relação ao São Paulo, que caiu para a segunda divisão ou não caiu para a segunda divisão, eu vou dizer para você o seguinte, eu não tinha acesso ao regulamento, como o PVC falou que tem, outros, entendeu? Que tem, que não tem. A verdade é uma só. Saíram nos jornais, teve um jornal que divulgou, que nós temos aí, que o São Paulo caiu para... Não é, RG? Tava o estádio vazio, tem uma imagem do estádio vazio. Não vamos negar isso. Que o jornal falou, o São Paulo ano que vem vai disputar a segunda divisão. Ponto. O treinador Tele Santana foi numa roda viva, se não me engano, e declarou... Isso eu vi, que o São Paulo iria disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista. Essas pessoas falaram, então assim, e a verdade é uma só, o Zete também, a verdade é uma só, o São Paulo não disputou o módulo com Palmeiras, com Santos, acho que na Portuguesa, com os outros times que estavam disputando a primeira divisão naquele ano. O São Paulo foi para o módulo B e disputou com os pequenos, isso eu lembro, e o campeão daquele ano subiria... para disputar as oitavas de final com os times da primeira do bloco do módulo A, certo, mano? Eu tô errado. Sim. Você talvez não lembre da história. Alguém aqui talvez lembre e vai falar se eu tô errado. Eu tô errado? E aí o São Paulo subiu como primeiro do módulo B e acabou ganhando o Campeonato Paulista. Mas que o São Paulo disputou só com os times pequenos do lado B. Lado B, não tô falando que é segunda divisão. Porque aquele ano tinha, acho que 32 times no Campeonato Paulista e foi disputado dessa forma. se o regulamento foi mudado, não foi mudado, eu não tenho acesso ao regulamento. E para muitos, o São Paulo jogou só com os times pequenos, por isso que todo mundo comenta que o São Paulo foi para a segunda divisão. Ok? Beleza? Agora, agora é minha vez. Não, só minha vez, não. Pera. Você vai inserir agora sou eu. Não, é o Bruno. Isso. Tá certo, Bruno, você tem razão. Mas é meu esclarecimento aí, é muito rápido. Nem tudo que sai no jornal e é falado no jornal é verdade. Exato. O jornal, ele publicou o escândalo da carne, que é um grande absurdo que foi colocado. O jornal publicou a prisão dos donos da escola de base, depois inocentados que tiveram suas vidas perdidas. O que eu quero, eu não quero comparar, claro, caso de carne e de vida das pessoas com isso. Mas o que o jornal muitas vezes noticia não significa ser uma verdade suprema. Ser do Estadão, Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Jornal da Tarde, Diário Popular e tudo lá, não significa ser a verdade suprema. São veículos de comunicação como quaisquer outros, como nós, como televisão, e que publicam coisas, falam coisas que muitas vezes não conferem com a verdade. Segundo lugar, só para resumir, o regulamento daquele campeonato, ele foi feito antes da disputa do campeonato, que previa que no ano seguinte não haveria rebaixamento e que, por uma ideia do Fará na época, para fazer com que pudesse dar um jeito dos pequenos chegarem numa fase final, dividir em módulo verde e amarelo, o dois módulos, o A e o B, o 1 e o 2, o esquerdo e o direito, para que o primeiro daquele chegasse e disputasse com os primeiros da primeira chave. Foi isso que aconteceu. Então é o seguinte, infelizmente, é confuso. É muito confuso o que foi feito. É absurdo, chega a ser absurdo. Mas o negócio não foi feito, o regulamento não foi feito depois que o São Paulo não chegou entre os primeiros e estava entre os últimos. Agora, se o São Paulo foi beneficiado de um regulamento esdrúxulo, sorte do São Paulo. Que ele não foi rebaixado, ele não foi. Como agora, teve também... se tem jornal de credibilidade que na época não sabia sequer colocar o regulamento como ele era, não tem culpa. Como teve, Sombra, Copa Avelange. Vocês lembram da Copa Avelange 2000? Ah, isso todo mundo vai lembrar, não é possível que não lembrem, né? Pelo menos aqui a maioria lembra. O Corinthians chegou entre os últimos. O Corinthians ficou em último. Não foi rebaixado. Então, mas estava no regulamento, isso eu lembro porque todo mundo falou. O do São Paulo é um pouco mais antigo. Agora eu quero falar que o São Paulo é 92. O senhor me agrediu, eu fiquei quieto. 92, por aí, o pessoal não lembra. O seu pai ter visto o Palmeiras, lógico, tem todo respeito, seu pai é torcedor. Mas não é porque o seu pai falou que o Palmeiras é campeão mundial, que o Palmeiras é campeão mundial. Desculpa. Outro detalhe. Eu quero só perguntar. Mas foi o Brasil que falou na época? Não. Não é o pai, desculpa. Não, você não falou. É, veja bem, não é uma pessoa. Eu tô falando. Não, mas não é. Você falou que o meu pai falou, não. Não é meu pai a verdade. Não, mas vamos dar direito agora do bem. Você falou o seguinte: do São Paulo na Série B lá do Paulistão, eu posso falar porque eu vivi. Aí eu falei, mas o senhor tá falando pro Palmeiras campeão e não viveu os campeões. Aí você falou. Meu pai viveu, viu e falou que é campeão. Me contou. Então pronto, o senhor falou que foi teu pai que falou. Ah. E um abraço pro seu Chicão. Agora, não é porque seu pai viu o Palmeiras ganhar aquele campeonato que o Palmeiras é campeão mundial. Dois, eu só quero entender por quê que quando, desde que a gente começou o programa, o senhor nunca falava do Palmeiras campeão mundial. Isso aí só veio vir depois que... Por que vocês começaram com a palhaçadinha? Não. Por que não? Calma, agora eu tô falando. Pode falar. Cortam ele também, que nem você me cortou. Pode falar. Pronto, tá cortado igual comigo. O programa começou 99, 2000. O Domênico nunca falava de mundial, ninguém falava de mundial. Foi só o Corinthians ganhar que pronto. Aí não falava. Aí o Mustafa, que eles não gostam. Quem foi com essa história foi o Mustafa. E o Fiso. Que pegou... É, mas foi o Mustafa que foi lá pra FIFA reconhecer o título. Até o Patrício que redigiu um e-mail que eles não sabiam escrever. Aí começou tudo isso. Agora, e segundo, outra coisa, Domênico, quem falou que o Palmeiras não tem mundial não fui eu. Foi o Jadson. Se a FIFA chegar amanhã e falar o Palmeiras é campeão mundial, óbvio que eu vou. Óbvio. Porque pra mim quem manda é a entidade. Eu posso não gostar, não concordar com a entidade, quem tá lá. Eu posso não concordar, com quem tá na CBF. Mas quem manda no futebol brasileiro é a CBF, ou não? Claro. A CBF decretar um negócio, okay, né? Eu não pode posso não gostar, falar nada. Né? Mas é... E se a FIFA fala o Palmeiras é campeão mundial? Então tá bom. Pra concluir. O palmeirense só vem a falar isso porque o corintiano, depois que ganhou, começou a alfinetar. É por isso. Só que o palmeirense só vem a falar depois disso, porque o Palmeiras tem história. E outra coisa, quantas vezes você falou do título, não sei o que, da FIFA aqui, não sei o que. Então, ó, é só ler aqui o que tá escrito aqui. Aqui, é só ler a matéria que saiu na Fox. Mas não é matéria, aqui, Domênico. Se a FIFA amanhã vir aqui, a Fox Sports teve acesso. O Palmeiras é campeão mundial, assim como o Fluminense então, tá também é escolhido. A Fox Sports teve acesso com exclusividade a um documento enviado pela FIFA. Não é FIFA? Documento enviado pela FIFA em 2013. 13. Que a FIFA assinado pelo então secretário-geral da entidade, que era o Jerome Valk. Foi afastado. Ao ex-ministro de esportes. Isso corrupto. Na época. Tô falando isso na época. Sim, eu tô só na falando, época. Foi afastado. Corrupto. Tudo bem, mas foi na época. Sim. Na época ninguém sabia se ele era corrupto ou não. Eu sabia, ele tava já envolvido nos campos. Tudo bem, mas eu não suspeitava. Tudo bem, mas eu não quero, não tô dizendo se é ou não é. Ele só assinou. Aqui, ó. Foi um documento enviado pra FIFA, assinado pelo secretário. Tá bom. Pro Aldo Rebelo. Que chamava o Palmeiras de primeiro campeão mundial por conta da conquista da pioneira Copa Rio vencida pelo Alverde em 51. Lê aqui, depois ele manda a carta, documento timbrado pela FIFA, escrito aqui. E tá assim. Se a FIFA chegar hoje, mas vocês, olha aqui, ó, vocês podem. O Palmeiras é campeão, pô. Não, não é. Não é porque vocês vão ficar falando. Então, tudo bem. Pode falar. A CBF falou que a agência é ele, vocês não consideram. Você nem sabia da existência desse título. Quem, ô Lolo? Como não? Acabei de falar que meu pai falava, contava as histórias. Você nem sabia, Domingo, que você nunca chegou aqui e falou: Palmeiras é campeão de 51. Então tá bom. O meu pai conta. Quem falava? Ô, meu pai... fala a verdade. Quem ligava aqui e falou, o Palmeiras tem o título? Mas ninguém lembro. Falava, Benjamin, porque eu acabei de falar o porquê, você não ouve. Eu acabei de falar, o Corinthians ganhou em 2012, vocês começaram com o papiro que o Palmeiras não tem. Foi ali que o Palmeiras falou, tem sim, em 51. E tem sim. Quer os senhores queiram, quer não. Tá na história. Quando tá na história, ganhou na história, ganhou na história. Quando o Palmeiras foi para o Bento vender o Japão, você fala, rumo ao bi? Benjamin, não adianta você querer falar, não falar. Você nem sabia que existia isso. Você me conhecia em 99 para falar alguma coisa? Pera só um minuto. Você me conhecia em 99? Faz uma aposta. Você me conhecia, só um minuto. Você falou que em 99 eu não falo. Você me conhecia pra poder falar isso? Não vai mudar de assunto, porra nenhuma. Vai poder mandar. Não. Os ânimos estão exacerbados. Os ânimos estão exacerbados. Eu conheço o DNA do programa, de cada um. Os ânimos estão exacerbados e daqui só vai piorar. Eu conheço a história. O Bruno, agora, o ouvinte, que tá implorando pra falar que vai falar. É bom, eu sei. Vocês não gostam, mas tem que parar. Fala, Bruno! Então, não vamos falar de um, de dois mundiais, vamos falar de quem tem três e quem tem mais título internacional aqui no Brasil, vai. Então, pô, mas, você não... mas se você for ver pela FIFA, também não sou. Não, chega! Não, agora é eu e o Mota. Agora você não vai reclamar! Não, eu e o Mota chega. Que vão falar. Não, chega, vocês não vão falar de FIFA aqui, não? Que é isso aí? Vira pra parede. Color. E aí, gostou do Thomas? Chegou o nosso meia substituto. É Tomás. Bela é pergunta, Tomás. Né? É Tomás. Seria o bem, né? Fala, Sérgio Mariano. Fala. Eu acho que pra quem já tava sem um meia reserva, qualquer um que vier ali dá um lucro, né? Precisa de alguém pra ajudar ali, agora que o Cueva ainda tá machucado, tudo. É, mas 15 dias, né? A gente vai ficar sem ele, pode chegar na final, né? Ele vai estar pronto pra final. Né, então. Mas o problema é que... Já tá botando o tricolor na final? Eu falei isso? Ah, falou. Dá azar isso. É zica? É lógico que é, ainda mais você. Tá louco. Você tem uma zica toda, né? Vai chegar na final, velho. O meu problema que eu acho assim que é... Problema. Essa diretoria, né? Ela só toma decisões... Em cima do laço. De última hora, né? Em cima do laço. E a minha preocupação nem é tanto assim, ó, no futebol como tá agora, minha preocupação ainda é a parte política ainda do São Paulo, porque eu não vejo nenhum dos dois candidatos com bons olhos. Ah, falou Roberto Mitre. Não, falando de Roberto Mitre. Roberto Mitre. Roberto Mitre é o primo dele. É o Fernando. É o primo dele. É o Mitre. Mas quem que você sugeriria? Se dá falar o primeiro nome, sempre erro. Não, entre os dois, o problema é que entre os dois vai continuar a mesma coisa, né? Porque são ex-presidentes, porque se o Leco se reeleger vai ser presidente, que já foi um presidente. Então tem outro que já foi presidente lá atrás. E todo mundo que compõe o grupo dos dois não tem bom grado, né? Tiveram um passado meio ruim, assim, pro São Paulo. Então eu acho que o problema do São Paulo hoje nem é o time atual, não é o técnico, é o futuro que parece que não vai mudar muita coisa do que a gente está passando nos últimos anos. Ah, leleco, leco, leco, leco, leco, leco, leco, leco. Segundo o Benjamin, o Leco deve vencer a eleição. Ah, mas é amigo dele, né? Então ele deve estar torcendo mesmo. Patrocínio da Tetra Park, né? Exato. A questão toda é o seguinte, eu acho que os dois candidatos... Você falou que o Leco é meu amigo? Sim, não é? Você falou aí no programa já. Não, mas eu tô te falando, mas... Ele tava torcendo, não. Independentemente... Ele falou que você tá torcendo. Independentemente... Não, não tô torcendo pra ninguém. Independentemente de ser meu amigo. Independentemente de ser meu amigo, o Leco vai ganhar a eleição. Mas... É contado isso, Ben, já? E te digo mais, e digo mais pra você. Você acha que vai ser de lavada? Não, eu já não sei se é lavada ou não, isso não interessa, interessa. Por que você tem certeza? E digo mais, e pra mim o Leco hoje, é a melhor opção pro São Paulo. Mas por que, Ben? Porque o Pimenta não seria, então? Porque não é que o Pimenta não seria. Eu Pimenta acho que o Leco, dos outros é refresco. Eu acho que o Leco, pegou. Bem, mano. Eu acho que o Leco vem fazendo um belo trabalho no São Paulo. Pegou um clube. Pegou um clube aí destruído na gestão do Aidar. Com muita. Tudo aquilo que a gente já sabe: rolo, rombo, buraco. Reconstruiu lá no sufoco o time. Montou um time forte pra esse ano. Tá se reconstruindo, um time que não tem dinheiro. Ô, Benja, mas... Eu não vejo porque é um cara sério. Mas se... o Leco também não tava na gestão do JJ, que veio desde lá de trás fazendo as coisas erradas. Deixa eu te falar, amigo. É. Gestão de clube. E apoiou a idade. Política de clube, todo mundo tava com todo mundo, cara. Então, é por isso que eu tô falando que eu não vejo com bons olhos, entendeu? Ele não, eu vou te falar ninguém, uma coisa, bem. Viu, Bruno? Se você analisar, você mesmo falou. Agora, não tem nada contra o Pimenta, eu não conheço pessoalmente. Não vou atacar, eu não tô atacando porque eu não conheço. Agora o Leco eu conheço e eu acho. Não vivo os bastidores de São Paulo igual o Sombra vive. Eu não vivo não, cara. Eu não conheço mais. Disso. Mas eu acho. O que eu vejo é que o Leco faz uma bela administração, cara. Ô Bruno, essa coisa de política de clube ela é complexa, sabe por quê? Hoje você tá com um, amanhã você tá com outro. Hoje você é situação, amanhã você é oposição. É igual casa de os swing. Grupos se mexem, os casa grupos de... mudam. Você entendeu? De uma maneira que assim. De maneira que amanhã, não importa quem sejam os candidatos, sempre de um lado vai ter gente boa e ruim, e do outro lado gente boa e ruim, não tem jeito. Olha, eu vou te falar, às vezes eu fico acompanhando as notícias, não, porque a oposição diz que o clube faturou tanto. Ah, não, a situação diz que o clube faturou tanto. Gente, as pessoas têm o dom de, numa disputa política, os caras conseguirem mudar a matemática. Sabe, essa questão financeira é um mais um. Se você vai dizer não, porque eu monto o time melhor que você, é interpretativo. Sim, lógico. Né? Agora, pode dar gente, certo ou não. A questão financeira, ela é uma só. Ela é uma só. Agora, os dois lados exibem sempre números diferentes. Não, não, a verdade não é essa, a verdade é aquela. Meu déficit. Sabe? E eu, sinceramente, eu fico de fora dessa história. Eu não dou opinião. Porque eu não posso dizer assim, não, tá certa a oposição que diz que o balanço tá errado. Não, tá certa a situação que diz que o São Paulo faturou demais. Eu não posso, sabe por quê? Porque eu simplesmente não tenho os números na mão. Eu não sei lá pra quem deve, quanto deve de verdade. Eu não sei quanto entra de dinheiro, quanto sai de dinheiro. Então eu não posso dar opinião. Mas é incrível a manipulação de números dos dois lados. Alguém deve ter razão? Pode ser. E às vezes você vai ver, nenhum dos lados tem razão também. Cada um tá puxando sardinha pro teu lado. É. Mas isso, Sombra, eu acho que tanto na vida... pessoal, em termos de acompanhar a política nacional, os políticos lá, a gente tem que acompanhar também a política do clube pra gente entender um pouco mais como que funcionam as coisas, eu acho. Porque a ser só torcedor pra torcer pra time, eu acho que a gente acaba se enganando muito e sofrendo até demais. Que porrada você deu no Sombra e no Mota agora, hein? Não, mas não é porrada não. Não, você deu uma porrada nos caras. Agora pra acabar a porrada, o São Paulo caiu ou não caiu? Eu acompanho, mas não me envolvo, viu, cara? Porque assim... Eu, sinceramente, não me vejo com menor vontade, menor... Não dá. Sabe, é horrível, cara. É horrível essa briga política. É nojento. Você então... não pensa em ser presidente de São Paulo? Você não almejou essa situação? Você sabe por quê, mano? Imagina se o Sombra fosse presidente de São Paulo. Te ligando pra ele, aí, Sombra, o São Paulo vai contratar o fulano Sicrano. Mas você sabe por que não jamais. Mano, quem nunca aqui não gostaria de se um dia se ver presidente do seu clube? Eu nunca, juro. Só que primeiro eu ia questionar qual é a capacidade que eu teria pra isso. Uhum. Ah, mas você gera uma rádio como a nossa, que segunda é mais difícil. A questão é: será que eu poderia fazer isso na vida? Eu sou radialista. Terceiro lugar. Aguentaria? Com quem que eu teria que me envolver? Exatamente. Pra poder chegar nisso. Todas as tribos. Hã? Todas as tribos. Então, cara, tem que ceder o quê, né, velho? Eu mal consigo me dar com mais do que 12 negros, então como que eu vou conseguir me dar com 240 de um conselho? Todas você sabe como tribos, que eu sou, então não tem jeito. Um monte querendo te derrubar pra estar no teu lugar. Muitas não, é vezes. Horrível, cara. E muita é gente horrível. Querendo chegar nele pra tirar alguma vantagem. E falar em política, e falar política, não, vocês, não sei se vocês acham bom ou ruim, mas o Cunha foi condenado a 15 anos e 4 meses. Só? Infelizmente só. É só o primeiro processo. A outra lá foi solta, pô. Foi em prisão. Aliás, ó, desculpa. Uma vergonha. Nós estamos aqui pra falar de futebol, mas eu vou te falar uma coisa. Uma vergonha. Como que pode. Falamos ontem. Como que pode. A juíza Adriana Anselmo, né? A tal da Anselmo. Adriana Anselmo. Mulher do Cabral. Mulher do Cabral. Tem direito à prisão domiciliar porque ela tem filhos pra criar. Menores. Isso é um absurdo. Quem é? Eu vi aí a tal da juíza. Quantas mulheres que estão presas aí, que tem crianças também, porque o marido às vezes também tá preso e também precisa e não pode. Não, e outra. Tem mulher que às vezes tá presa porque roubou por necessidade. Roubou pra comer. Tem gente que roubou por necessidade. Tem razão. Vendeu droga. Vendeu droga por necessidade. E tá errado. Não tá certo. Não tá certo. E tem que estar presa. Né? Agora, essa aí não roubou por necessidade. Essa foi esses sabia, aí né? Roubaram porque são safados. Caretagem. Quadrilha, né? Porque são bandidos. Sacanagem. Gente do céu. Né? Roubou bilhões. Bilhões. Aí é que tá. Bilhões. Quem é. Tem que ter um Conselho Nacional de Justiça que precisa enquadrar uma juíza dessa. Não é possível. Tem que ter alguém maior numa hierarquia. Que tem que chegar tem que afastar um juiz desses. E outra, juiz quando é afastado não pode ficar recebendo salário. Exatamente. Ô Sombra, mas... É uma vergonha. Tem pessoal lá do Supremo lá que tá liberando até o Bruno pra voltar a jogar bola. Você quer estar esperando o quê, né? É. Não, você tem razão. Mas é que quando a gente fala de um juiz assim, a gente tá elencando, na verdade, todos aqueles que, pelo menos, nos parecem maus juízes. Mas ó, é verdade isso daí que eu tava lendo hoje, acho que em um site. O Bruno tá acertando com o Marcinho Rivelino pra ser empresário dele? Você tá louco. Tá louco. Quer zoar o Márcio. É louco, velho. Seu doente. Não sei. Seu louco. Você que... não viu isso, Benja? Tem que prender. Se ele fizesse isso, o pai. O pai jogava ele pros cachorros. Eu acho que agora você foi leviano, mano. Marcinho fez proposta pro Bruno, o Bruno não aceitou porque não quer se misturar. Tá. Olha, é uma ia ser vergonha. Ruim pro Bruno. O Bruno não quer se misturar. Agora, o Bruno, oi. Que não é o goleiro? Não, graças a Deus não. Política de clube é um microcosmo da política nacional. Exatamente. Hein? São seres humanos, todos eles com seus anseios, suas vontades, suas vaidades, seus orgulhos e suas necessidades. Né? É, mas infelizmente a gente tem que acompanhar, senão a gente vai ser mais trouxa ainda do que a gente já é, né? Mas é diferente. Você acompanha a política do clube, mas você não vota lá. Porque quem vota é só associado. Eu sou sócio, eu posso votar. Tá? Mesmo assim, é diminuto o você voto. Você vai votar em quem? Eu não voto, Benja. Eu voto pra eleger conselheiro, não voto pra eleger... Presidente, né? Quem vota lá... Agora, nós não, como para a presidência da República, deputados, aí não, aí a gente tem um voto mesmo, direto lá, a gente escolhe. Agora, para clube, cara, é tudo muito, assim, nós torcedores estamos vendidos nessa história, não tem a menor possibilidade. É verdade, você vê Sombra. Você pode acompanhar para saber o que acontece, mas influência zero. Zero. Acabaram de me mandar uma foto aqui, gente. Sim. Faz uma com relação nudes, a isso aí, né? Nudes? Não é nudes. O Domênico não gosta de nudes. Uma virilha? Não, eu gosto. Aí, ó, enquanto a mamãe Cabral é solta para cuidar dos filhos menores de 12 e 14 anos, outras detentas amamentam seus bebês pela grade. Aí, ó. Mandaram até a foto. Olha aí. Deixa eu ver? Deixa eu ver. É uma vergonha. É assim que aí, funciona. Quem não tem a grana, né? Aí é assim, mas né? Isso, Domênico, isso só acontece no país porque o brasileiro... Muita gente fala que o brasileiro é bobo. Não, o brasileiro é pacífico. O brasileiro é extremamente pacífico. Mas é bobo também, Sombra. Não é, o Vieira. Eu acho que é uma questão do brasileiro. Ele se dá bem com todo mundo, ele não quer saber de briga, ele não quer saber de guerra. A quantidade de imposto que a gente paga e a gente não é beneficiado com esse imposto e ninguém reclama. Todo mundo gosta de vir do Brasil porque o brasileiro, ele é acolhedor, ele é hospitaleiro, É uma característica do brasileiro. Ele é acomodado, viu, Sombra? Besteiro. Não acho que o brasileiro é pacífico, o brasileiro é acomodado. Tudo bem, pode também ter. Tem o brasileiro acomodado, lógico que tem. Agora, o brasileiro não é politizado, ele não sabe o que acontece, ele quer saber quanto foi o resultado do time dele, mas ele pouco se interessa com o que está acontecendo com o Cabral, com a Adriana Anselmo, com o Cunha. Mas isso a maior parte não sabe. Se você fizer um questionário aí na Avenida Paulista, a maior parte não sabe. Mas eu acho que isso também é uma consequência de uma história do Brasil onde as pessoas foram cerceadas de informação e educação. O Mota acabou de falar que o Cabral foi quem descobriu o Brasil. Quer dizer, é isso, né? Você vê, a gente tem o Mota aqui. Olha, que exemplo que a gente dá pra sociedade. Os brasileiros que também se beneficiam, né? É. Um abraço. Ô, Bruno! Opa! Então deixa o seu... Bom, pedir palpite para São Paulo e Linense também é ridículo, né? Porque você vai falar que ganha e ganha, né? Seria até bizarro, né? Que é um absurdo o São Paulo os dois jogos no Morumbi, né? Também acho. É absurdo. É vergonha. É que quando a gente comentou, você nem tava aqui. Não, mas eu tava ouvindo, mas quero falar de novo. Não, eu tava ouvindo lá, eu tava ali com a Cecília. É uma vergonha isso aí. A vergonha. Isso me lembra. É ridículo isso me lembrou... o São Paulo. É ridículo que fazem isso. A Ponte Preta, então, tem que... o Santos tem que jogar, o Coisa tem que jogar, o Palmeiras tem que jogar. Claro. Palmeiras ano passado jogou. Audax e Palmeiras na Arena. O estádio do Linense recebe do Palmeiras. Tem condição. Por que tem que jogar? Já aconteceu ano passado. Um jogo só. Mas já aconteceu. Mas era um, mas foi um jogo só. Mas foi o Linense que pediu. Veja, foi o Linense que pediu. Pô, mas o Palmeiras estava na frente do Audax. Isso aí não interessa, Lê. Tem que ter no regulamento. Foi o Corinthians que jogou o Audax. Ah, não, mas não tem no regulamento. Foi o Corinthians que jogou o Audax. Vem cá, se o time quer só dinheiro, então não joga, vai jogar Série B. Ô, Pedro, mas, que nós falamos. Foi o que todo mundo falou aqui, entendeu? Eu isso. Acho vergonha. Que se falta mano, dinheiro... Mano, absurdo foi a Federação sim. Paulista mano, permitir. Se os times absurdo. Pequenos, isso aí a gente tava até debatendo um pouco antes, né? O Ale falou, pô, os caras têm que receber salário. É verdade, concordo. Quanto a isso, né? Quero mesmo que os jogadores, os técnicos, todo mundo que trabalha nos times pequenos receba. Isso é verdade. Agora, o que eu penso é o seguinte. É um erro gigante da Federação. E se esses clubes têm a necessidade de vender seus mandos para sobrevivência, então é mais um exemplo que tem que ser dado, porque a senhora Rede Globo e a Federação Paulista não podem concentrar tanto a grana nos grandes times. Os grandes times já têm aí a vantagem de ter os seus milhares de torcedores que colaboram comprando camisa, comprando ingresso dos seus times. Então a distribuição de renda dentro do futebol, ela tem que ser proporcionalmente diferente, ela tem que ser melhor, então, para a sobrevivência desses times. E tem mais, e se a preocupação do Linense é pagar salário e não ganhar o título, então tá provável que o campeonato estadual não tem que acabar mesmo. Ô Sombra, quer dizer, mas o time tem que entrar para ser campeão. Os outros times também não vão jogar a segunda em casa, pelo que eu tô vendo, não é? Como assim? Como assim? Filho? Não, o Santos não vai jogar no Pacaembu, o Palmeiras no Pacaembu. O Santos vai jogar no Pacaembu porque é uma opção do Santos. E o Santos jogar no Pacaembu. Vai querer usar o Corinthians, é jogar em casa. E o Palmeiras não joga porque vai estar com estádio inteiro. Porque tem um show. E o Pacaembu é casa, e Santos não, é casa. E o Corinthians também vai jogar fora, que é na casa da Odebrecht. Ah, que legal. Nossa, piada com o Belém. Todo mundo riu. A casa é da Odebrecht. Ô, Bruno, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. A Série B do Paulista. Só falar um negócio. Olha, meu pai, ele foi fisioterapeuta da Eternite depois do São Paulo Fercana. Então a gente se trombou aí no ginásio. Será aquele moleque que viu a Lê com a mãe, né? Eternite de Joacir. Eternite de Joacir. No vestiário, hein, Ale? Você quebrou umas telhas lá, Ale? Não, a Eternite foi um dos grandes. Tomou banho na caixa d'água? Bateu uma virilha na Eternite, Ale? Mano. Aproveita pra ver. Cabelo hoje, moleque transante, não fica olhando essa carinha risonha não agora. Você sabe que a gente sempre chamava o fisioterapeuta de massagista, né? Ah, é? E de vez em quando a gente dava um lancinho de virilha ali, fingia que tava machucado pra zoar ele, né? Eles ficavam bravos, rapaz, mas não é com o pai do ouvinte, né? Que é outro patamar. Um abraço pra vocês. Ô, valeu. Bruno, e olha, valeu, presente Bruno. Pra você. Fechando o pacote do resort do Estádio 97, você tem 5% de desconto se quiser. Pô, legal. Vou ligar lá na Lotus Travel. Ah, já sabe até a agência. Beleza. Lotus Travel. Um abraço pra você. Obrigado. Um abraço. É isso aí, olha. Ligue lá, faça como o Bruno. Ligue na Lotus Travel e faça a reserva do seu pacote pro resort, hein? O telefone é 28964665. 28964665. 65. Lá, você vai ter lá toda a turma do estádio participando durante o fim de semana inteiro, né? Sim. Você vai poder, de repente, parar para encostar e tomar um chopp no lobby do hotel com o RG número 2. Opa! Ou, de repente, tomar uma cervejinha com o Alê na madrugada na resenha. Pedir, né? Não é verdade? E aquele decreto, né? Ou, de repente, você pode sentar e comer, almoçar uma macarronada com o Domênico Gato. Ao lado de Dodô. É, macarrão é bom, hein? Não é verdade? Ou você pode ficar esparramado nos sofás do Bourbon ao lado do Benjamin Bach. Sim. Ou você pode, de repente, puxar ferro com o Mano na academia lá. Estarei lá, com certeza. Não é não? Opa, sabadão de manhã. Ou você, de repente, pode querer apalpar o Mota no seu apartamento. Exatamente. Pode ser também, vou estar sozinho. Não é verdade? Então é isso aí. Você pode passar o fim de semana completo com toda a turma do Estádio 97 e um monte de atividade. Futebol Society, futebol de botão, futebol no videogame, os jogos da Cassineira, o Autorama da Slot Car Brasil, o pessoal do estádio fazendo o programa ao vivo, a resenha da madrugada, o bailinho flashback do Dodô, olha aí. Coisa linda. Bacana. Coisa linda. Assim é gostoso. E o Dodô agora tá numa que ele leva umas goggles. Ah? É que ele tá numa que pra ele tudo, o mundo é de goggles. Goggle dancers. É verdade dancers. Que ele fica sem camisa, só com gravata borboleta atrás das picapes? Olha ele te zoando, Dodô. Não, eu só fiz uma pergunta. É verdade. O Dodô agora... Fecha, Vieira. Ele fica no camarim com as goggles, fazendo ensinando a coreografia. Coisa linda. Eu fico... Você sabe que você me deu uma ideia? Porque sabia, você falou há pouco. Eu tenho reparado, o Mota tá muito sozinho, muito solitário. Tá. Por que a gente não lança uma campanha? Ah, um namorado com o Mota? Uma namorada, porque ele é hétero. Ah, é? Uma namorada para o Mota. E o sorteio é no Bourbon no Resort. Difícil, eu acho fantástica essa promoção. E vamos sortear uma mulher, porque ele vai sozinho. Pra dormir com ele. Ele vai ficar sozinho. Mas ele não curte mulher, é, porra. Ele curte, é personagem. Mas ele tá tomando fora até do Disque Namoro. Como é que vai arrumar uma mulher? Vamos fazer essa campanha? O cabelinho de boneca vai acabar, né? Esse cabelo hoje. Que amanhã você vai cortar. Parabéns, caraca, trouxa. Vai lá, aposta. Aposta com o ouvinte achando que não vai dar. Se ferrou, vai ter que tirar a barba e o cabelo. Vai. Ele apostou lá no ESPN lá. O esperto. O esperto. Trouxa. A aposta do esperto. Apostou que se o Instagram do programa tivesse batido 50 mil. Tava com 15 mil. Se chegasse a 50 mil até amanhã. Ele raspava o cabelo e deixava o bigode. Trouxa. Apareceu o Fred Mello. Em três horas acabou. Boa, essas apostas. É um índio, né, velho? Só falta o penacho, né? O bicho é um artista, né? É um índio, né? É um índio, só falta o penacho. Olha, então você vai no resort, quem sabe você ainda vai ver ele carequinha, tá bom? 2896-4665. Ligue agora na Lotus Travel, parcela em seis vezes. Em seis vezes, nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard. Queria agradecer o apoio do Edu Botões, da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou, né? Muito obrigado aí pelo apoio também da Slot Car Brasil. Telefone 3771-4821. Olha só, Sombra, se o Ale perdeu o cabelo... aí mais do que nunca, eu diria o Faustão, mais do que nunca. Imagina ele sem sobrancelha. Ele vai ter que falar todo dia: olá, eu sou a Ale. Ninguém vai reconhecer a besta, Vai perder a meia telha. Mano, vamos falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá. E mais uma vez o Benja acabou de quebrar um cabo. É um índio, né? Não quebrou, meu. Ele sabe mexer no fio, velho. Eu não. É o terceiro. Olha lá. Aqui, olha produto, isso. Mais uma vez, o Benjamin. Mas você viu como é que você puxa? Acabou de comprar. Não, nada. Você comprou o cabo do Vieira? Eu nem puxei. Você caiu nessa? Caí. Não, você tá... Não, e vem... Tá 400 pau. Não, e vem caixinha toda dura, né? Igual aquelas caixinhas que vem da Bia. Mas soltou o negócio dentro do meu aparelho agora, olha lá. Não, não. Dá uma olhada que o Benjamin conseguiu fazer, velho. Você quebrou, velho, o bagulho. Olha, mano. Dá uma olhada, eu tô do lado do Vieira, velho. Que índio, mano. Você tá do lado do Vieira, meu irmão. É, Benjamin. Eu vou te dar uma baita dica, Benjamin, enquanto você vai se virando com o seu celular. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme, Ele oferece 72 horas de proteção, rapaziada. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora aí no busão, no trem, no metrô, você não vai matar quem tá embaixo. Não vai parecer que espirraram o spray de pimenta dentro do vagão. Você vai ser a sensação do local, eu tenho certeza disso. Na faculdade, na academia, aonde você estiver, tá legal? Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, ó, o ouvinte do Estádio 97, que for ligeiro, liga aqui e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme, mas tem que falar a frase, não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, esse é o Estádio 97. Tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Boa noite, Estádio 97. Henrique Nascimento, da cidade de Ademar. Ô Sombra, ô Motinha, não ficou estranho esse negócio do São Paulo fazer os 2 jogos no Morumbi, cara? Eu sou São Paulino e, cara, não gostei não. Parece que ficou favorecendo ao São Paulo. Ficou estranho, eu não queria essa tarja de favorecimento pelos 2 jogos no Morumbi, não. Só o Mota achou legal. Que jorrada agora no Mota. Chupa, ué, responde essa. Não sei ainda onde esse índio ouviu eu falando que... Não, você defendeu, você falou que achava que era legal. Então você não sabe ler, você é trouxa. Justificavam os meios. Você falou, ema, ema, ema. Quem fala as coisas aqui desse tipo é você, mano, que fala que... Não, pelo contrário, o ouvinte ouviu. Ah, quando é a favor, que favoreça o grande. Quem fala essas coisas? Mal caráter era o senhor. Ah! Que bandido. Segue o jogo, segue. Quem o jogo. Quem fala que tem que favorecer time grande aqui é você, não sou eu. O ouvinte ouviu o senhor dizendo isso. Não sei aonde ele ouviu. Mas faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Agora então, o senhor não seja aí puritano. Mal-caratismo não tem essa não, velho. O senhor não seja puritano agora, porque o ouvinte ouviu a sua declaração no começo do programa. Tá bom. Vamos lá, mais mensagem. Bom dia, galera. Aqui é o Luiz do Tamboré. Nada mais justo que o Palmeiras rivalizar com a Ponte Preta, essa nova rivalidade do futebol paulista. É sinal de que eles estão aceitando o título de Guarani da capital. É isso aí. Boa noite, galera. E vai, São Paulo. Caipira, hein, velho? Como assim? Não, não é isso. Caipira. Já deitado agora em você, hein? Mas é fácil de responder pro rapaz aí. Calma. Não, mas eu tô super calmo. Na verdade, foi um ouvinte que mandou e não é a minha opinião. Mas você quer saber? Ele tem razão, porque aqui não tem mais rival mesmo, né? Então vamos buscar no interior, né? Uma bate na cara de todo mundo. Tô vendo esse ano aí. Já deu uma jorrada em você. Bate na cabeça, olha. Já deu uma jorrada em você esse ano. E você está guardado, fio. Esse ano já deu uma jorrada em você. Tá pra na cara com responsabilidade. Mas não ganhava desde quando? Gol do Jô, prego. Pareceu São Caetano jogando até 15 atrás. Vai ganhar da Ponte Preta na tua casa. Nunca ganhou da Ponte Preta na tua casa. Chupa. Mas de vocês não ganhamos. Freguês da Ponte. E aí, mano, o que você achou da Globo transmitir mais jogos do Palmeiras e do São Paulo do que do Corinthians? Na primeira fase do Paulista. Tá de boa, tranquilo, só pra avisar. Deitou. Faz o seguinte, pega lá aquela revistinha da NET que você deve ter em casa, mostra lá depois na Globo, quando você tiver que negociar o direito televisivo, vai lá pedir mais dinheiro pra Globo. Ô Globo, fiz passando mais vezes meu time, vai lá, ô seu mendigo, passa lá o Pires lá. Mas tá passando, eu aceito o gol, tá passando mais o Verdão. Tá, tô vendo. Eu li lá que a partir de 2019 a fórmula de distribuição do dinheiro vai mudar, né? Vai mudar. 40% distribuídos igualmente entre os clubes. Chupa, mano. 30% de acordo com o número de partidas. Chega rápido, viu? Não chega. Até 2019 tem 2 anos pra eu dar jorrada em você. Chega. Até 2019 tem 2 anos pra eu dar jorrada. Chegando a Copa, imagina, né? 2 anos. Mano, acabou, né? Acabou a fase, né? Quem tá esperando jorrar é só o BNDES aguardando o dinheiro de volta. O Corinthians deve dinheiro pra você? Ai, tá fechando sua casinha aí. Se o BNDES dá um dinheiro, se o dinheiro é do povo. Público, é do povo. É, por falar em dinheiro público. Vamos ressuscitar a história do Morumbi lá atrás, inclusive devolveu. Ué, mas você tá onde tá escrito isso aí? Isso. Aquele terreno do Morumbi não pertence a você. Vai pesquisar. Devolve pra prefeitura que é com o tamanho aí. Isso aí chama-se apropriação indevida. Então, vai lá. saque@prefeitura.com.cacete4 Vamos começar a falar de Laudo na tela aqui. Vá pro inferno. Fala dele, ele tá vivo. Ele pode ouvir agora e te responder. Pode ouvir mesmo. Acusa, faz acusações. Quem tá acusando aqui é o senhor. Vai, acusa. Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que o senhor entende. O pessoal tá gravando aí, Laudo na tela. Ai, nossa, que medo. Ai, vai. Ouve aí, Laudo Natal. Então fala. Tá velhinho, mas tá vivo. Tem a família, tem tudo. Ai, nossa, ai meu Deus, que medo que eu tô agora. Então, fala aí. Eu falo, não, mas o que é que você quer falar do Laudo? Você quer acusar? Ué, o senhor tá pressupondo que eu vou acusar alguma coisa. Acusa. Fala. Ai, que medo, meu acusa. Deus. Meu Deus, vou rasgar minha roupa. Mas acusa aí. Todo mundo vai ficar em silêncio hoje, pelo amor de Deus. Laudo Natal tá com 96 anos. É isso mesmo, é? Vamos ver agora quem tá com medo. Tá? E é borrou, hein, mano? 30%, ah, que ó, que 40%. É. Mas não falou. Mas não falou, né? Mas não falou, mas não falou. Só pelo que eu falo. Não é pelo que o senhor entende. Recuou a bola pro Denis rapidinho. Pipocada, mano. Uma pipocada. Mano, devolvo o terreno pra Brão cheio. Bola amarelou agora que parecia um ovo. Fraldão cheio, vírus. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês mas entendem. Mas você não falou. Você ia falar. Vamos ressuscitar as histórias aí de antigamente do Morumbi. Vamos pegar aí os recordes. Ressuscita. Mais. Vamos. Vai ressuscitar. Eu vou trazer, todas as matérias amanhã. Vou jogar de vocês. Tá, vai atrás, ele falou. Vai trazer também. De novo. E aquelas do Laudo Natel, você vai trazer também? Também. 30% é pelo número de jogos. Pelo número de jogos exibidos e os outros 30% pela colocação no campeonato. E se o Laudo Natel quiser vir no programa aqui também pra discutir, a gente discute também. É convidado nosso, direito de defesa. Direito estádio não vai ser até oferecimento do Extra, eu jamais permitiria isso. Não, uma insanidade pra essa não é normal, né, todo mundo aí, mano. Mas não seria direito de resposta. Ah, e nessa discussão toda, conheci de defesa, que sinal que já teve uma acusação. E nessa discussão, conheci uma moto. Tá com o cara. Também. Soletre. Olha, no Extra, a Páscoa é tamanho, família, economia que cabe no seu bolso. Aqui você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presente a quem você ama. Então pode fazer sua lista de ovos e bolos de Páscoa. Bolos? Chocolates, bacalhau, azeites, vinhos e espumantes. E parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão Extra. Lascas de bacalhau por apenas R$19,90. Cerveja Brahma Chopp Lata 269ml. Na compra de 3 caixas com 15 unidades, pague apenas R$1,59 a lata. Ovo de Páscoa Diamante Negro Lacta 215 gramas por apenas R$29,90. E ainda mais, TV Smart 4K com até 20% de desconto. Pneus Pirelli Aro 13 a partir de R$184,90. É isso aí, economia, tamanho família, pra lotar o carrinho, hein? Amigão, já sabe, você merece esta economia, mas não esqueça, beba com moderação, sombrinha! Ô, RG, quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele! O RG voltou! O RG voltou! Boa, RG! Fábio Muralo! Oi, estádio também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Amanhã tá de... Oi, diga... Não, Sombrinha, só pra avisar o ouvinte do estádio, que agora, às 9 horas da noite, eu e Mano estaremos lá no bar titular, lá na Rua Juventus 125. Ah, tá bom. Uma resenha gostosa lá. Legal. E... vamos lá trocar uma ideia, vamos colocar o terror lá. Coisa boa não vai sair, né? Eu e o Mano junto. Certamente coisa boa não vem com por certeza. Aí, mas vamos lá, né? Vamos lá que é tudo nosso, Ale. Tamo junto. Beleza. É, Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento do McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's, quarteirão por apenas R$8. E Extra, você merece Extra economia. Tem um pequeno pronunciamento político, na sequência tem Night Sessions. Boa noite, tchau. Por isso, a visão mais ampla e abrangente que ele tem a oferecer é de dentro para fora. Porque é daqui que se olha, se pensa e se faz o Brasil. O Palácio do Planalto não foi concebido para os que querem nele se entrincheirar e se manter a qualquer custo no poder. Não, o Palácio não é endereço fixo de ninguém. quem por aqui passar tem o dever de deixar para o próximo que chega um Brasil em ordem e pronto para ser um país cada vez melhor. Os avanços na gestão pública estão sendo feitos em todas as frentes. O que se quer é um Estado responsável, moderno, eficiente. O relacionamento com o Congresso mudou. Agora há diálogo e, consequentemente, medidas urgentes e do maior interesse têm sido aprovadas com a agilidade e a urgência que o país pede. Sem essa dinâmica na política, o país não anda. Já se tem a confiança de setores importantes da sociedade que viram nas reformas e, principalmente, na inabalável disposição em fazê-las, um caminho seguro para a retomada do crescimento. Daqui a pouco, os resultados proporcionados por essas reformas serão sentidos na vida de cada brasileiro, com saúde e educação recebendo os maiores investimentos. Prefeita Elisa Surita. O Brasil tem hoje uma equipe econômica da maior competência como há muito não se via. Crédito total do presidente Michel Temer. Ele soube reunir nomes de expressão e credibilidade, afinados em torno de um só objetivo: trazer de volta a estabilidade e os empregos que foram tomados dos trabalhadores. Os resultados estão aí e já superam expectativas. O país está saindo da recessão. A inflação está dentro da meta. Os juros caíram. Com essa queda dos juros, o crédito vai aumentar. E com mais crédito, voltam os investimentos e os empregos. Volta a confiança no país. Érica Filippelli. Agora, gente, o que deixou o Brasil todo feliz foi a ideia do presidente Temer em liberar as contas inativas do Fundo de Garantia. Um sucesso. Com isso, mais de 30 bilhões de reais entrarão em circulação no mercado. É dinheiro vivo, é dinheiro novo no bolso dos brasileiros. Eu vou aproveitar para pagar minhas dívidas. Esse dinheiro caiu no céu. Eu vou pegar no Fundo de Garantia e, ó, viajar. Ainda com relação ao Fundo de Garantia, o presidente Temer dobrou o valor do saque para aquisição da casa própria. E o programa Minha Casa Minha Vida vai receber ainda este ano dinheiro para financiar a construção de 600 mil novas casas. 600 mil novas casas? Ah, uma delas vai ser minha. A família cresceu e eu queria muito fazer um banheiro lá em casa. Com o cartão reforma do presidente, eu consegui o dinheiro e fazer o banheiro. Eu vou ter a minha casa de escritura passada. Agora, a laje vai ser minha, com endereço, com CEP, com tudo. O presidente certo, na hora. Deputada Josi Nunes. No agronegócio, o Banco do Brasil está injetando 12 bilhões de reais. A ordem do presidente é incentivar o setor que mais cresce, que mais emprega e que mais contribui para a nossa economia. Mais de 200 milhões de toneladas de grão. Isso é o Brasil que dá orgulho. Deputada Jéssica Salles. O agronegócio é o setor que melhor representa o modelo de eficiência que o presidente Temer tanto acredita e quer para o Brasil. É de um país moderno, confiante e confiável. Senadora Rose de Freitas. Faça chuva ou faça sol, nós vamos seguir em frente e tirar o Brasil desta grave crise. Aliás, já estamos saindo dela. A mulher do PMDB é um braço forte nessa luta. É forte e tem a força do presidente. Fátima Pelaz. Para quem ainda não sabe, o presidente Michel Temer foi o responsável pela criação da primeira delegacia da mulher. E isso 21 anos antes de ser instituída a Lei Maria da Penha. O que demonstra que há muito presidente já se identificava com a causa feminina e condenava qualquer tipo de violência ou discriminação sofrida pelas mulheres. Essa sua determinação se mantém, pois ele coloca entre as suas prioridades a valorização da mulher e o empoderamento feminino. Você que já é uma guerreira na vida, venha fazer parte do PMDB Mulher. Senador Eunício Oliveira. Reformar. Essa é a palavra de ordem do Congresso Nacional em 2017. Um ano em que precisamos da cooperação de todos para colocar o Brasil no caminho do crescimento e da geração de empregos. É hora de superar conflitos, resgatar a confiança e reforçar a credibilidade nas instituições para dar continuidade às conquistas que já alcançamos nesse curto espaço de tempo. A reforma da Previdência é, sem dúvida, a de maior importância, pois os estudos preveem um colapso no sistema se nada for feito agora. É um assunto de extrema urgência que diz respeito a todos. Deve ser discutido com lucidez e acima de interesses pessoais ou de grupos. Uma coisa é certa, não há outra saída para garantir o direito a esse benefício. Essa reforma não é uma imposição, é uma necessidade. É uma responsabilidade com o trabalhador brasileiro. E o presidente Temer não vai fugir a ela. Ninguém pode gastar mais do que ganha. E com a reforma fiscal, o governo está dando exemplo. Mas existem outras reformas para estimular ainda mais a economia, como a reforma trabalhista e a reforma tributária. Ambas vêm para criar relações mais justas, tanto para empregadores como para empregados, e assim abrir milhares de novas frentes de trabalho. E não para por aí. Senadora Marta. Outro assunto que há mais de 20 anos vem sendo deixado de lado é a reforma do ensino médio, que o presidente Temer corajosamente abraçou e sancionou. Assim como os CEUs significaram o avanço como projeto de educação inovadora, a reforma do ensino médio traz para os jovens novas perspectivas de futuro, de acordo com seus interesses, sua realidade e com o nosso tempo. Isso dá para fazer aquilo que eu gosto. Essa reforma é tudo de bom. Com a volta do FIES, eu vou poder realizar o sonho da minha vida. Poder voltar para a faculdade, me formar e ganhar o mundo. Isso é necessário. É inteligente. E é futuro. E o futuro se escreve com mãos de especialistas. Deputada Eliane Cinhassi. E para gerar ainda mais investimentos e empregos, o BNDES do governo Temer mudou de tamanho e de prioridade. Eu explico. O foco agora são as pequenas e médias empresas. A prioridade está em investir em obras dentro do país. Senador Romero Jucá. Agora, quando mais uma vez é preciso mudar e dar um novo rumo ao país, o PNDB assumiu a responsabilidade de comandar as reformas. Deputada Elcione Barbalho. Com as reformas já feitas pelo governo do PNDB, o ano começou bem. A inflação de janeiro foi a menor dos últimos 20 anos. Deputada Marinha Raup. E após quase 2 anos com mais demissões do que contratações, o Brasil volta a gerar empregos com carteira assinada. Mais uma notícia boa vem da privatização dos aeroportos. O governo Temer, através de leilão, privatizou 4 aeroportos. Foram 3,7 bilhões que entraram nos cofres da União. Deputada Soraya Santos. A agência Moody's vê sinal de recuperação da nossa economia e acaba de mudar a nossa classificação para estável. Essa recuperação estava prevista só para o segundo semestre, mas já é uma realidade. O Risco Brasil é o índice que traduz a saúde financeira do nosso país. Desde o início deste novo governo, o índice diminuiu de 376 para 290. Meu pai estava a ponto de perder seu sítio e a vida dele lá no Nordeste. E com planos de renegociação feito agora pelo presidente, ele conseguiu não só recuperar suas terras como seu nome. Ele está feliz demais. Senador Romero Jucá. Confirmeu, segurança jurídica e uma visão moderna de desenvolvimento, vamos em pouco tempo garantir estabilidade, crescimento e um futuro seguro para a nossa nação e para as próximas gerações. Esse foi, é e sempre será o nosso compromisso. Esse é o Brasil de Temer. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. A você, brasileiro, que mesmo penalizado pela crise, acredita no Brasil. Acredita que por mais difícil que possa ser a caminhada, é sempre possível superar obstáculos. Acredita que ao final do governo Temer, teremos um Brasil pacificado, recuperado, pronto para crescer ainda mais. Obrigada pela atenção e que Deus continue iluminando o presidente nessa sua missão. Boa noite. Estamos resgatando a estabilidade, a confiança, os empregos e trazendo a dignidade de volta às casas das famílias brasileiras. estamos criando para os nossos jovens perspectivas reais de futuro, de acordo com seus sonhos, com seus interesses e condizentes com o nosso tempo. Estamos despertando novamente a alegria, o prazer e o orgulho de ser brasileiro. Estamos cuidando para que daqui a algum tempo o Brasil seja o melhor Brasil de todos os tempos. E estamos só começando. PMDB. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Ina, Ina, Ina, Ina, Energia. A energia que te move. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Com Deus me deito, com Deus me levanto comigo. Sophie Tucker. Eu tomo um drink e eu fico tonto. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trice, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler, Késsia e o Esquenta com Don Dead no inédito Áudio Garden. Festa Drink. Com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Áudio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. Um presidente ilegítimo, sem votos, quer roubar o seu futuro. Deputada Federal Luciana Santos. Nós do PCdoB lutamos para restabelecer a democracia com a soberania do voto popular. Só assim será possível virar essa página, retomar nosso caminho para o futuro, com igualdade, solidariedade e justiça social. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Energia. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Com vocês, senadora Vanessa Graziottin. Muita gente admira o papel das mulheres no PCdoB. Nossa presidenta nacional é a deputada Luciana Santos. 30% dos cargos têm que ser ocupados por mulheres. Temos uma Secretaria Nacional da Mulher que nos forma para a luta. E vamos falar a verdade, a mulher tem uma coragem especial para lutar. Eu sou guerreira, eu sigo em frente. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Peça sua música pelo WhatsApp da Energia. 943530150. Energia 97. Agora o palhacinho morde e assopra. Espera aí, eu não mordo não, é vocês que mordem aí. Palhaço, o que é isso? Morde, assopra, morde, assopra. Entrevistas, bom humor, curiosidades, muita música. Ah, e o essencial, minhas piadas sensacionais, geniais. Morde, assopra, de segunda a sábado, das 10 ao meio-dia. Reapresentação às 5 da manhã. Coladinho com energia na veia. Morde e assopra. Energia 97. Aí o lobo veio e soprou. E tudo voou, porque era de palha. Mas depois ele soprou de novo. E a escola não caiu. Com vocês, o governador do Maranhão, Flávio Dino. Aqui no Maranhão, muitas crianças estudam em escolas de barro e palha. Nós estamos mudando isso com escolas dignas e professores com o segundo melhor salário do Brasil. E isso é apenas o começo. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. The Chainsmokers. So baby, pull me closer, find a tattoo on your shoulder. Energia. Toda sexta e sábado, o clube mais emblemático de São Paulo espera por você. Overnight Vila Olímpia. A magia do passado está de volta com a tecnologia de som, performances e luz do futuro. Venha reviver o melhor dos anos 80, 90 e 2000 no comando dos DJs residentes Badinha e Rogerinho. Viva esse sonho, comemore seu aniversário, faça sua despedida de solteiro e reúna seus amigos para uma noite inesquecível na Overnight Vila Vila Olímpia. Rua Gomes de Carvalho, 799 Vila Olímpia. Informações e reservas, 3582-3637. Ou pelo WhatsApp, 95155-0702. Overnight Vila Olímpia. Um novo conceito de casa noturna em São Paulo. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. The house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Fala aí, São Paulo! Todo mundo ligado na Energia 97. Boa noite de quinta-feira. Mais um Night Sessions, uma hoje com o Lucas Bochá. Fala, Lucas! Muito boa noite aí pra todos vocês. Uma noite bem especial hoje, hein? Hoje é noite, hein? Hoje é noite. Pra quem não sabe, amanhã vai lançar minha primeira música pela Libo e Sony Music. Tô bem animado. Uma homenagem que eu fiz pra uma cantora. Eu ainda não posso falar quem que é. Mas sabemos que a primeira mão vai ser aqui na Energia 97. Exatamente. Né, tenta adivinhar aí no meio do set, hein? Tá só começando. Sobe o som, Lucas Bochar na área. Night Sessions. Yeah. Only a fool could walk away from me this time. I look up to heaven, never every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I look up to heaven, never every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I'm walking on heaven now, because it's that right. Night Sessions. To deny, I better learn to accept that.